Para ser consultado, esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Tá no ar o Estádio 97. Boa tarde a todos. E aí, Domênico Gato? Que beleza, hein? É isso ou não é? É, concordo. Com Opa, boa noite. Bom, seu Bento, tudo bem com você? Tudo bem, seu Bento? Bem. Sexta-feira, RG. Olha só, véspera de carnaval. Começa hoje. Acaba só quarta-feira. Qual é a recomendação para esses 5 dias aí de festa? Do jeito que tá aí a coisa? É, 200 quilômetros de congestionamento agora. Duzentinho? Eu cheguei de Santa Isabel, eu sei como é que tá. E nem choveu ainda, hein? Hoje, aqui, né? Mas tem vários. Hoje a parada é a seguinte, seu qual que é a toada? Hoje é tirar a fantasia e botar papo reto os dois bichinhos. A cobra e a aranha. E hoje seu primo vai estar lá no camarada da Devassa. Faremos lá hoje. Seu primo Adriano Pagani. Faremos lá hoje. Eu estarei também apresentando. Vai estar lá hoje? Estarei logo mais. Domênico Gato estará amanhã. Prepara o estoque. Amanhã estarei lá. Amanhã estarei lá. Eu não vou. Não vai onde? Não vou. Não vai? Não fui convidado. Eu vi umas fotos lá que você estava lá. Você estava lá no passado. O ano passado você estava. Senhoro, Frota. É demais. Eu vi lá. O Rudy foi estuprado. Eu vi. Soletrando estuprado. Aquele outro rapaz. O Marrom tava. E é bom ele, hein? Esse Marrom é bom, hein? Marrom é bom. Inclusive, precisamos trazer ele aqui qualquer hora. Ele é bom, cara. Ele é flamenguista. Na Marrom. E ele todo jogo acha que o Zico vai jogar. Lá do Alto Azuara. Ele acha que o Zico joga ainda, viu, Dudu? Ele é o flamenguista, mas ele não acompanha. Beleza, né? Então, mais estaremos lá no carnaval. E aí? Eu quero falar, vou dar um recado pra vocês. Com vocês. E é pra baixar a bola no final de semana, viu? Vocês vão jogar lá em São Bento, em Sorocaba, meu time. São Bento. Não vai querer ganhar lá, não, porque lá a conversa é diferente, hein? Eita! Lá a conversa é diferente. Se perder, é feio. Lá não tem vocês, não, viu? Lá é São Bento, nós, viu? Né? Não. Lá é São Bento, futebol não é? Clube. Não. Olha, é a primeira vez que acontece isso. Mas é nóis, né? É nóis. Pela primeira vez que tô feliz após. Porque não vai ter jogo na arena. Depois de quatro jogos, você quer fazer o campeonato inteiro na arena. A voz se acostumou, né? Não é verdade, mas também, a verdade é que a arena é tão linda, não? e todo mundo quer jogar lá. Todo mundo. Até os adversários falam, eu abro mão da Copa e aí. Quero ir aí. É lindo o troço. Mas o negócio é o seguinte, viu? Vê se faz isso lá no Morumbi. Não faz. Mas na arena os caras querem jogar na arena, hein, vovó? Não é verdade? Com certeza, eles querem jogar tudo lá. Todo mundo quer. Mas eu acho que depois dessas falhas que teve aí nos últimos jogos, acho que deu uma melhorada. Amanhã tem uma zaga nova amanhã. É mesmo? Amanhã o Natan vem, acho. Não. Jackson e Vitor Ramos. Não. Vitor Ramos? Não, você tá me cortando no ar, vó? Você acertou um só. O Jackson vai jogar, mas vai jogar o Vitor Uvo. Olha, não sei não, hein? Não sei. Ele tá com problema no calcanhar. Então tá bom, desculpa. E o Tóbio? O Tóbio não vai jogar porque ele tá machucado. Vamos ver, né? Os caras estão falando muito. A avó tem uns informantes. A avó sai com o maqueiro. Eu sei. O maqueiro conta tudo. Olha o respeito, o cavaquinho não sai com ninguém. A avó não faz mais nada. Essa véia é safada. Não, maqueiro é meu amigo, você não vai falar isso, não. O maqueiro não come. Ele não pega as coisas estragadas. O maqueiro... Mora ali do lado, no prédio lá. É verdade, meu amigo. Que é o Chiquinho? Não, é o Léo. Ah, o massagista. É o Léo. O Pardini tá lá também. O Pardini saiu do café com bobagens, não é isso? Não, é outro Pardini. O Léo, grande Léo. O Léo é um gatinho. Os dois. O Léo é um pitelzinho, viu? Você gostou do Pardini? Achei ele bonitinho, viu? Você gosta da carequinha dele? É do Pardini. É respeitoso, né? Mas o seu Bento, mas é isso só? Não tem mais nada. Isso aí, a segunda avó então vai jogar o Vitor. Ninguém mais volta, nada, né? Não, o ataque deve ser o do. Deve jogar meio aberto, assim, ó. A Leone, Cristaldo e Dudu. E ele relacionou o Michael Leite? E o Gabriel Jesus nem tá indo, né? Não é possível. Não vai, dessa vez não é o Gabriel Jesus que vai. Osvaldo. Não é possível. Osvaldo. estamos trabalhando para o bem do Palmeiras. Põe o moleque pra jogar nesses jogos eu aí. Eu preciso de reforço. Eu juro por Deus. Eu não entendo. Ele vai pôr quando o moleque vai jogar? Não vai pôr nunca. Ele falou que não vai queimar etapas. Mas que queimar etapa, mano? É queimar etapa. Dodô? Tem que pôr o moleque pra jogar nesses jogos assim. Ele não quer que o campeonato fica muito fácil. Então ele tá segurando pra depois. Ah, ele tá causando dificuldade. Ele quer dificuldade? Então vamos ao time do Peixe, vamos ao Santos Futebol Clube. Esse Oswaldo é bem verdadeiro. Bom. Estaremos hoje no desfile da Mancha Verde, vestido de baiana. Fala, seu Beto. RG, eu falo, tô numa lambança lá, RG. Ah, é? Como assim? O time argentino lá inscreveu o Patito, só que o Santos não tem acordo nenhum. Não sabe de nada. Escreveram o carro. É, o Huracan. É, o Huracan. O Patito falou o seguinte: ah, é? Vocês não vão me usar? É. Você queria não. O Patito, né? Você, bem longe da RG, você lembra quando eu era vivo e eu falava, vai se lavar que eu usar? Era bacana. Cara, fizeram um acordo. Bom, mas escreveram o cara no campeonato. Desculpa dizer, o Huracan, pra quem não sabe, o Huracan é um time que oficialmente ele estaria rebaixado pra Série B da Argentina. É um clube de Série B, ganhou a Copa Argentina e tá na Libertadores devido a isso. Mas agora vamos fazer um campeonato de 30 times, ele é da A de novo. Deixa eu dar um recado. Ô, diretoria do Peixe, facilita. Leva o menino lá, né? Facilita a vida do rapaz. Deixa aí, não quer. Tá trabalho pra fazer, meu querido. Joga o São Bernardo amanhã. Bernou. Amanhã, que é todo mundo amanhã, né? É todo mundo amanhã. E é pertinho, né? Pertinho. E a presença do dia do Adriano Pagani também. E uma notícia importante, RG. A diretoria... Diretoria, né? O Santos admitiu o cardiologista que fez o exame no Everton Costa. Cardiologista? Eu não falei isso, né? Você sabe, idiota. O cardiologista fala lá. Disse o seguinte, que realmente sabia da doença de Chagas, mas que isso não era impeditivo para ele jogar. Sim. É, teve uma declaração de um médico especialista, responsável inclusive pelo Dante Pazanese lá, pelo e ele faz para todos, Santos, São Paulo, Palmeiras, enfim. E ele explicou o seguinte: isso está dentro da ética médica. Você não fala, inclusive ele deu um exemplo, ele sabe da tua doença, do teu problema, mesmo que você morra, ele não pode contar isso para ninguém. Então isso está dentro de um quadro da ética médica. O que acontece é o seguinte: o jogador fez o exame, constatou o problema, e aí sai um relatório, tá certo? Foi um relatório para o Santos, que esse atleta, ele tem que fazer a cada 6 meses um exame. Um acompanhamento. Tá certo? E isso não impediria de jogar. Quando o atleta sai do Santos e vai para outro, esse relatório vai acompanhar, acontece a mesma coisa, tá? Então, quer dizer, aí nós vamos entrar numa área uma coisa gigante. É muito complexo. Já informamos. Entendeu? Então, houve esse esclarecimento de quem entende do assunto, né? De quem, inclusive, é o responsável e que fez o exame. Então, cara... Pronto. Fale com o seu médico. Eu falaria. Não dá. Próximo. Fala só uma coisa, só rapidinho. E aí? RG, queria perguntar a você, como torcedor do Santos, boa noite, Luan. Você assistiu o jogo? Exatamente. Azedão, o que foi, Azedão? O Santos está em crise, né? Perdeu 5-0 do São Paulo, não foi? Perdeu, tomou um baile, né? Perdeu os gols, né? Não, só pra saber, só, porque tem muito jornalista aí. O que você achou do pênalti? O que você achou do pênalti, primeiro? Olha, eu acho que o juiz podia ser preso, né? Aprende ele, deixa os 3 anos. Três? Pra ver se ele recupera a vista na cadeia, né? E o Rogério Ceni fazendo 12 defesas, sendo que 9 era um perigo de gol. Pra um time que ia cair, que ia cair como o Santos, né? Até que o Rogério pegou um pouco, né? Sim. Então chupa, todo mundo, o bando de trouxa que fala, que não sabe do Santos. Mas, Motinha, nesse episódio aí, faltou o fair play aí pro Santos também. Primeiro de avisar o atleta que ele tinha uma doença, tá certo? Que até que se prove o contrário, ele corria risco sim de vida, mesmo o Santos alegando que não. E segunda coisa, RG, a mesma coisa que aquele cara lá, tô muito seu amigo, eu tô te vendendo meu carro, mas eu não contei ali que tem um corpo no porta-mala, tá certo? Aquele negócio aí, tipo, então que eu dei uma porrada de frente e o carro tá todo torto. Mas é verdade, Mota, tá com porque o Santos, ele pode até ter agido de má fé, sim. Porque a partir do momento que você vai vender um jogador para outro clube, que você sabe que o jogador tem um problema e você não avisa, Isso aí é má fé, gente. Ô, Domenico, isso é muito sério, gente. É, a gente passou, a gente só deu uma pincelada por cima, tudo bem, que pode ter uma série de outros fatores, RG, que influenciaram na decisão do Santos em não contar. Mas, gente, primeiro, a gente tá falando da vida humana. Sabe? O cara tem o direito de saber que ele tá doente. O coração dele ali tem um problema. E segundo, com relação ao clube que você tá vendendo, tudo bem, a mesma coisa que o cara falar, mas é a responsabilidade do outro clube que não fez aí um exame, não detectou, é igual o jogador que tem problema de joelho, o clube vai lá e não fala nada. Mas desculpa, uma coisa é você vender um jogador que tem um problema de joelho, tá certo? Que é um problema de joelho, beleza, é comum no futebol. Outra coisa é um problema cardíaco, que pode comprometer a vida do cara. Mano, eu não tô discordando e nem isentando o Santos. Eu estou dizendo que o especialista, o médico, inclusive... Sim, claro. O médico, inclusive, responsável pelo exame, ele disse que não se fala. Existe uma ética médica. E não se fala, não se conta para ninguém. Mas nem o paciente tem o direito de saber que ele tem um problema? Só o paciente tem o direito de saber. Não, pelo que consta aqui, o Everton Costa também não sabia que ele tinha. Então, aí esse relatório foi para o Santos. O médico explica que o fato de ter o problema, mano, isso não é impeditivo do cara jogar bola, tá? Por quê? Porque a doença pode estar lá, né? É o exemplo do bichinho. O bichinho está lá dentro, mas está quieto. Você tem o bichinho. Aí você pode ter uma gripe, você pode ter qualquer outra coisa que vai dar um start ali, e aí o cara vai acusar e vai ter esse problema com a doença, entendeu? Então é muito, ele explicando, é muito complexo, né? Ele explicou tudo o que acontecia. Quanto ao fair play, aí pode ser que sim, né? Pode ser que o médico do Santos, não sei se não fez, né? O Santos alega que botou lá, tá lá no relatório, que o atleta tem que fazer exame a cada período. Tá lá, isso, né? Então chegou lá no Vasco, e talvez tenha faltado esse fair play, né? De, o problema é esse. Né? Se é que detectaram que era aquilo. Mas o RG, é muito complicado isso. O negócio é o seguinte, tudo bem, com relação a Everton Costa, o cara, a ética médica, mas o paciente, ele é obrigado a saber do que ele tem. Ele continuar jogando ou não é uma opção que lhe cabe. A mesma coisa o Washington, coração valente, tá certo? Ele chegou e falou, doutor, eu tô apto a jogar? O doutor falou, tá, você pode jogar com o problema que você tem, que não vai acontecer nada. Beleza, o cara chega lá, ele dá um laudo lá pro clube, pega e fala, você pode colocar o jogador em campo porque eu atesto que o cara não vai ter problema. A única questão... Com relação ao Everton Costa, RG, me desculpa, mas cara tá interrompendo a carreira dele agora. Então, por esse fato, ele já devia ter sido alertado anteriormente pelo Santos, tá certo? O Santos, no mínimo, deveria ter chegado e falado, Everton Costa, hoje você ainda tem condições de jogo. O médico aqui, o cardiologista, ele tá dando aval para que você possa jogar, não tem problema nenhum, se o cara acredita que não tenha problema. Tá certo? Fala lá pro cara, fala, mas você tem esse problema. O cara tem que estar ciente disso. A única interrogação nisso tudo é saber qual foi a conversa entre o Everton Costa e o médico do Santos e o Everton Costa, entendeu? E foi, não se houve essa conversa. Apesar que o Everton Costa até agora não falou nada de que o Santos não avisou ele. Esse está aqui no Globo, aqui, ó, a manchete do Globo.com, RG, vou até passar aqui. Esse é o papo. Tá destacado na manchete aqui, ó, polêmica no adeus. Santos admite que não informou Everton Costa e o Vasco sobre doença de Chagas. É, o título tá na matéria da abri agora, Globo.com. Quando o jogador saiu do Curitiba pro Santos, será que ele tinha feito algum exame parecido e o Curitiba já não informou? Bom, não sei. Então, a polêmica é essa aqui. Né? Mas se o Santos entrou na questão aqui, o Santos estava sabendo. O problema não é, se foi pego lá no Curitiba, o problema é no Santos. Então, agora, se o Santos admite que não informou o atleta, então o erro foi do Santos. É a mesma coisa amanhã, por exemplo, o Domênico, ele faz imitações aqui, mas é verdade, ele chega lá num médico, ele vai fazer um exame de rotina, o médico vê lá que a corda vocal do Domênico de maneira, um modo grosseiro até de falar, para que o pessoal saiba aqui, o cara nota que a corda vocal do Domênico tem uma fissura. Ele vê, ele pega e fala, opa, o Domênico tem uma fissura aqui. Não, mas o Domênico, tudo bem, médico? Não, tudo bem, beleza, tchau. O Domênico volta aqui e continua trabalhando, fazendo imitações, coisas do tipo. Ele depende da voz dele pra trabalhar, gente. Eu conheço a garganta dele e ela está totalmente tranquila. Tô falando sério. Aí daqui a pouco lá o Domênico fazendo uma imitação aqui do RG. Óbvio, bate na madeira aqui. Mas a corda vocal do cara estoura. Ou seja... Não, fala de outro cara, não fala de mim, não. Não, eu tô citando você como exemplo. Pode ser o Portuga. Pode ser o Portuga. O médico, ele foi, talvez, aí, leviano. Porque ele não te avisou que você tinha um problema para que você poupasse a sua voz, certo, ou que você fizesse um tratamento adequado. Mas passa também, né? Vamos. Tá certo. Se não avisou, é um erro. É errado, é errado. Quem você vai agora, seu Bento? A garganta do Domênico está ótima, que eu conheço. Não, é verdade. Opa! A Domênica está tranquila, pode ter certeza. Essa mulher aí que você conhece, pode ser. Agora eu não. Conhece profundamente a garganta? Eu conheço. Não, não sei. Só se for da Domênica que ele fala aí. Eu não. O Tricolor. Quem? Tricolor São Paulo. STFC. Boa noite a todos aí, né, mano? Vamos. Não tô aguentando mais tanta crítica, né? Tô saco cheio. Já tá pegando mal. Já? Cansou? Mas nem começou o ano. Não, tô pegando mal esse negócio. Já põe o menino, não põe. Põe o Pato, deixa de pôr. Quem sabe quem vai jogar é ele. Olha, mas eu vou falar pra você. Primeiro, o Pato não pode jogar contra o Corinthians, a não ser que o São Paulo pague. Então, vai pagar esse cincão lá. Tá, tá fora de cogitação. Então, o Gustavo, o Gustavo esteve aqui e falou que não, dificilmente pagaria. Não milhas. Mas olha, só amanhã tem treino, o São Paulo joga tarde. Então, o que vai fazer o Muricy? Os que vão jogar contra o Corinthians treinam amanhã. Time misto. É, e Bragantino. Bragantino. Time, time misto contra o Bragantino. Deve, tá bom, né? É misto. Zidane, né? Pô, Bragantino. É lógico. Sem se preparar pro jogo, que é importante. Né? É isso aí. Então, E a história também aí, o Centurion. E o Centurion? O Centurion não poderá. Mesmo que o Centurion não poderá jogar contra o Corinthians. Por quê? Porque em 2013 ele foi expulso no Racing. Soletrando Racing. Heisenberg. Breaking Bad. Ah, quero dizer um grande abraço pro meu amigo Heisen Abak, jornalista. Então, e aí ele pegou dois jogos de expulsão aí, né? Ah. E não vai poder não vai poder jogar contra o Corinthians. Dois jogos e contra suspensão. E não vai poder jogar contra o Corinthians. Então, essa história. Todo mundo tá falando, o Constituinte vai jogar. Não vai, jogar. Falar, Mota, mas o Mano tem uma certa. E parece que nem o São Paulo sabia disso também. Então, deixa eu falar, mas o Mano tem uma certa razão quando ele acha que as punições. Para jogadores brasileiros da Comebol são mais violentos. Eu não lembro de nenhum jogador do outro clube sul-americano pegar dois, três jogos. Como pegou o Luiz Fabiano, como pegou o Guerreiro, agora o Centurion, que tá no São Paulo. Não, mas a do Centurion é antiga. Não, sim, mas aí que tá. Mas agora que descobriu o São Paulo em 2013. O São Paulo sabia disso, mano? Parece que não. Né? Isso aí foram pegos de surpresa. É. Alguma coisa que não pode. O São Paulo que chegou a um acordo também, viu, seu Bento? Com a atual fornecedora, a Penalty, chegaram a um acordo aí e o fim do contrato vai se encerrar em abril mesmo, no final do Paulista. Né? Uhum. E é isso. Beleza. Vamos ao Corinthians. Eles. Ah, Coringão, mano. O bagulho é louco, hein? O avião quase caiu, hein? Aonde tem isso aí, mano? Em qualquer canto, velho. Ah, então depois você me mostra. No carnaval. Inúmeros locais. No carnaval. No carnaval eu sou mais sóbrio, velho. É? Dependendo do bloco. Mas... Como assim? Deixa pra lá, meu. Vai lá, mano. Fala do Timão. Coringão, cadê o Tobias? Hoje o... Vamos calção. Hoje foi dia, né? De o Wagner Love ser apresentado. Sim. Tobias tá se preparando pro carnaval. Inteira, né? Ressaltou que agora, né? O passado não vai atrapalhar. Né, atrapalhei, elogiou muito a torcida do Corinthians. Bem, aquela média, né? Aquela coisa toda. E o Wagner Love deve ter ficado o pé da vida com o Guerreiro, hein? Por quê? Porque o Wagner Love, ô Motinha, se o Guerreiro tivesse apto a jogar, ele possivelmente não precisaria fazer o esforço que ele vai fazer vai treinar, no sábado de carnaval. Ele falou que vai... No domingo não vai poder ficar na zoeira, não vai poder ir pro atropelo. Ele falou que vai abrir mão do carnaval. Então, do carnaval, e isso treinar. Por culpa do Guerreiro. É. Se não fosse o Guerreiro, o Wagner Love estaria liberado. O Guerreiro vai estar lá, ó. Elas condicionando aos poucos. Eu duvido que o Wagner Love vai dar uma passadinha no Rio, velho. De novo, o promotor abriu mão, descartou torcida única pro São Paulo e pro Corinthians São Paulo. É. Não dá. Mas isso é ridículo, gente. Eu acho que as pessoas que vão saem de casa pra se matar, elas vão sair pra se matar independentemente de ter um ingresso no bolso ou não. Não sei, mas tem que testar pra saber se vai dar certo ou não. Eu acho que o que vai acabar de vez com o problema de violência no Brasil é quando você combater de vez a impunidade. O que motiva o vagabundo a sair de casa e fazer isso aí que ele faz em dia de jogos, em dias que não tem jogo também, mas que ele quebra ônibus, metrô, etc e tal, é a sensação de impunidade que o país passa. Não, mas não é só com relação à impunidade também. Tem uma série de fatores, né? Mas o principal é esse. Não, sim, mas eu acho que a torcida única também, ela ajudaria com relação a... Tem que dar tempo também, não adianta fazer uma e falar, não aconteceu nada, calma. Tem que fazer e adotar esse sistema de torcida única. Temos que combater as causas e não as consequências. Outra coisa que é legal, que seria legal no caso, e já teria até, de certa forma, acontecido no jogo do Palmeiras e Corinthians, não teriam quebrado as cadeiras lá do estádio. Mas esse é um prejuízo mais, mínimo, Domenico. Não, não é mínimo, que... não. Todo prejuízo é uma porcaria. Mas perto do que o Palmeiras pode arrecadar, Domenico. E se fosse lá, quando teve na Arena do Corinthians, que o Palmeiras, a torcida do Palmeiras, quebrou, também não tinha quebrado. Então era outro prejuízo a menos. Então são vários, de menos. Vários fatores que, no meu ponto de vista, a torcida única tem que ser... Se você tem um estádio moderno com inúmeras câmeras, você consegue detectar quem é que quebra, você manda a conta pra casa do cara. Não, você pega aquele imbecil que quebrou a prefeitura aquele dia do protesto lá, será que ele pagou aquela conta da vidraça que ele quebrou? É capaz dele ter que pagar. Então, eu acho que se bobear. Agora, esses torcedor é engraçado. Mano, torcedor é engraçado. Você falou uma vez isso aqui. Mas engraçado, quando envolve torcida... A lei é diferente. É um mundo paralelo. Mas por que a lei é diferente? Se eu falei aqui, eu pego eu humano, é o tapa na cara da sociedade, Portuga, né? Brincadeira. Nós vamos descer agora com nós três com um porrete. Budido de tacape. E vamos quebrar agora aí. O metrô. Mas nós vamos preso na hora. E os torcedores que vêm uma pancada e quebra, não acontece nada. Eu falei com o promotor essa semana aí. Conversei com o Senise. Aí ele falou: precisamos tipificar o crime quando tá em bando. Aí, promotor, o que falta é boa vontade da justiça. Porra. Você tem aí, ó, por exemplo, em dias de jogos, aí os crimes mais frequentes aí, Domenico Gato, ó, coação. E tem pessoas aí intimidando as outras. Sim. Você tem aí, ó, tentativa de roubo, tá certo? Tem furto, tem roubo caracterizado, tem tentativa de homicídio. Porra, tem homicídio, uma dessa tem latrocínio, porque muitas vezes o cara rouba uma camisa lá e mata o cara, é latrocínio. E juntou então, bando, mano, é formação de quadrilha. Aí que tá, quando tá em bando, o cara não consegue, talvez, aí, colocar aí o devido artigo no criminoso. Vai pro inferno, graças a Deus. Isso é errado. Mas olha a notícia do Corinthians. Sim. Só um instante, você vai vendo, meu camarada, o cara é um cidadão pacato, quando acaba colocando uma camisa de time e transforma nisso. É por isso que não dá certo, na verdade. Puta, vamos dar notícias a noite inteira. A falta de boa vontade, não, mas... Mais uma notícia? Aí. Qual a notícia? Saiu o novo diretor de futebol do Corinthians, né, quem mano? Quem é, mano? É Sérgio Luiz Janikian. Você conhece, mano? Nunca ouvi falar não. Também. Não. Mas uma informação referente ao Corinthians ainda, Motinho. Wagner Love, que foi apresentado agora há pouco, aí todo mundo já viu. E o voo da delegação do Corinthians aí, que voltou da Colômbia aí, os caras passaram por um sufoco, hein? O Tite rezou, mano. O avião balançou, Domenico Gato. O Tite falou que teve uma queda de altitude. Uma queda de altitude aí por cerca de 3 segundos, porque 3 segundos você fala, não é nada. Mas vai. É muito, velho. Vai com o avião caindo aí, bacana. 3 segundos de bico pra baixo, que eu quero ver se você vai gelar ou não vai. E o Guerreiro tem medo de avião, né? Mas não tava, né? Não tava. Não, mas o Gil, que também tem medo, tava e deve ter borrado o banco. Então o negócio é o seguinte, velho. Até eu acho que borrava. Não, mas é complicado. O cara que falou, eu particularmente eu não tenho medo de avião. Eu não tenho. Mas, também... desculpa, velho. Não, também não tenho. Quando você pega um avião passando por um perreio desse daí, Domenico Gato, umas puta porrada. Não adianta. O cara quando pega a turbulência, velho, eu já peguei uma turbulência punk, velho. Já pegou, mano? A pior que eu peguei, ó, eu peguei uma que foi de médio porte, voltando do Japão, ali de Doha pra São Paulo. Eu peguei uma turbulência que foi um pouco forte, mas a pior de todas foi voltando da Austrália quando eu passei por cima das cordilheiras. Mas quanto tempo demorou, mano, essa aí que você pegou, essa do... De Doha, Domenico Gato, foi em torno aí de uns 15 minutos aí. Porra! Chacoalhando, mas não foi só aquela... Chacoalhando, mas balançando não bastante. Altitude, né? Não, eu peguei. Mas eu peguei aquela lá, voltando do Chile, tá certo? Voltando pra São Paulo aqui, quando eu voltei da Austrália, mano? Meu irmão... Foi quando feia, passa por cima das cordilheiras ali, Domenico Gato, meu irmão. Mas porque, a coisa é feia, velho. Chacoalhou, é? Deu umas duas porradas que parece quando você passa com o carro rápido numa lombada, aquela lombada que... Falei, meu Deus, é o deslocamento de ar, aí, mano, quem já foi no meu show sabe que eu morro de medo de avião. É verdade. Do show. É. Eu já peguei uma de Curitiba. É o que eu falo, você vai pra Nova York, 12 horas, o avião não balança um segundo, Curitiba, 20 minutos, ele cai. É impressionante. Não, mas não, para de falar besteira. Eu também, só repassando aqui, ó. Manchester, pra subir que eu peguei, fiquei apavorado. Fala, mano. Vou passar aqui, o Corinthians, ele joga no sábado aqui, às 5 da tarde. Tá sábado 5. O Palmeiras, ele também joga no sábado aí, às 19h30. O Corinthians, na Arena? É, o Corinthians joga aqui. Tá, mas o Palmeiras joga fora. O Palmeiras vai jogar fora contra o São Bernardo aí. São Bento. É verdade. São Bento. É o São Bento de Sorocaba, São Bento, na verdade. São Bento. O São Bernardo é o Santos, que joga também no sábado às 5 da tarde. E o Bragantino com o São Paulo. O Santos joga onde? Lá, né? O Santos joga fora. Não, fora, é no campo do São Bernardo. E o São Paulo? O São Paulo pega o Bragantino em Bragança às 18h30. Então, todo mundo tá fora, tá bom? Só o Corinthians joga em casa. Então tá bom. Mas ó, o Corinthians e Santos jogam às 5 da tarde, São Paulo às 6h30 e o Palmeiras às 7h30. Tá bom? Tá bom. Bom, É isso aí, seu estádio está começando a partir de agora, então você vai ligar em 32847097. Lembrando que se você ligar dizendo assim, ó, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, você ganha, garante um kit da Bozano que é bem legal, hein? Vamos lá então, 32847097, Asdrubal tocou, tem ouvinte para participar aqui, ó. Alô? Alô? Quem fala? É o Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo bem, você, Domênico? Bom, graças a Deus. Daniel do quê? Daniel Pinto. Pinto? Olha que gostoso, o banhão também forte, Daniel! Ah, Domênico, você adoro. Gostou, meu gostou, menina? Olha que gostoso! Eu? É! Não, quem gostou foi você, pô! Não, eu estou dizendo vocês que ficaram todos eufóricos aí. Não, é pelo ouvinte. Mas pelo ouvinte. É bonitinho, pô. Daniel Pinto. Você gostou? Eu também gosto. Eu tô de volta na televisão, vou estar de novo. Mas tem mais gente que gosta. Ô, Daniel, Daniel... Achei. Mas Daniel do quê ou só isso mesmo? Daniel só, Pinto. Só isso? Só? Isso. Caramba, quantos anos você tem? Já tá bom, não precisa de mais nada. 50. RG, ó, metade da vida, RG, né? Hoje, hein? Dizem que é a metade, 50. 50, carnaval. Meio século. 50-50. Pim-pim do carnaval, né? É uma idade bonita essa. Bonita? Ah, é? Bonita, né? Bonita, bom, mas já passou 50? Da metade, hein? 50? Tá no segundo tempo, que nem eu. Ah, e já passou da metade. Mas eu não cheguei ainda aí, mas tô chegando. Mas é... Falta meio taque pra viver 100 anos. Mas é... Morreu. É brocha? É brocha ou pincel? Niemeyer. Não, o quê? Se for brocha, desliga. Ele falou pinto? É. Fale com sensacional. Fale com seu velho. Salvou a hora. Piada, adorei, gostei. Você gostou, né? Ai, se for brocha, então tá bom. Fale com o Daniel. Toda molhada. Oi? Qual bairro você pensou? É, Parque Residencial Cocaia. Cocaia. Tá bom. Cocaia branca ou preta, velho? Ah, sensacional, eu sabia, viu? A RG tá hoje, tá impossível você também. Sabe que Bezerra nasceu, foi uma música que tinha, né? É Cocaia é boa. Ô, né? Daniel. Bezerra, eu... Bezerra foi sensacional. Eu gosto de Cocaia, viu, velho? Ô, só uma pergunta. Bezerra sabia foi... disso? Só uma pergunta. Cadê o ilustre Napa? Quem? Ah. Hã? RG. Já pegou, já. Carnaval. É Maresias, né? Como assim? Ué, foda, sexta-feira. Maresias, né? Carnaval. Ah, você tá de brincadeira. Ah, eu acho, não sei. Não acredito. Oh, vamos deixar meu filhinho quieto por aí. Ah, paguei uma passagem pra ele viajar e eu ficar tranquilo. Tá tudo bem com a dona Rebeca? Tudo ótimo. Hoje vou entrar na avenida uma da manhã. Você vou entrando pra... junto com a Rebeca? Não, eu fiz, na verdade, eu fiz uma piada porque eu vou entrar uma da manhã. Uma da manhã. Vai passar o carro inteiro e às três eu saio. Ah, entendi. Tá com essa bola toda aí, é? Vamos tentar, vou tomar alguma duas coisa. Duas horas ali? Exato, pra tentar. Não. Bom, time. É, bota o hino aí, mano. Que hino? Coringão. Ah, Coringão, mano. Passa de mim. Esse é ligeiro, 15 anos de idade, o cara já fica. Passa de mim, mano. Não dá. Ô, Daniel, beleza? Tudo bem, graças a Deus. E você, mano? Tudo bem, graças a Deus também. O Wagner Love foi apresentado agora há pouco, meu. E aí, tá animado com a presença do Wagner Love no timão? Eu acho que vai dar liga, viu? Vai? Vai. Aí sim, mano. Ah, ele é um ótimo jogador, o Wagner Love, né? Oh, porque o Wagner Love, se ele vier jogando a bola que ele jogava no Palmeiras e no Flamengo, velho, opa, não precisa nem ser o Wagner Love 100%. Se ele jogar 60% daquela bola que ele já jogava. Eu sou muito fã do futebol do Wagner Love. Ele é bom, cara. Sabe o que ele tem de diferença dos outros centroavantes? Recurso técnico. Sabe dominar uma bola, sabe tocar. E tem bunda também, bem mais do que os outros. Não, eu também, Aguinaldo, mas ele é bom, velho. Gosto do Wagner Love. O Wagner Love é bom jogador. Bom jogador, cara. Boa sombra pro guerreiro, hein, amigão? Ô, mano. Oi. Eu tenho uma pergunta pra você. Essa chegada do Wagner Love não é o fim do guerreiro do Corinthians, não? Olha, o guerreiro ele tem até a metade do ano aí. O contrato dele com o Corinthians, ele vai ter que jogar até junho, julho ali. Infelizmente, ele vai... Se quiser sair do Coringão, ele vai ter que servir o Corinthians até essa data. Depois ele que seja feliz, se ele quiser ir pra Europa, se ele quiser jogar no Hamburgo, se ele quiser jogar no Bayer Leverkusen aí, como ele disse também. Enfim. É. Mas até o meio do ano ele tem que servir o Coringão e tem que vestir a camisa e tem que representar, velho. Porque o Guerreiro, ó, por mais que eu goste dele, tá certo? Eu acho que ele é um semideus, ele deu aquele Mundial pro Corinthians, ele foi protagonista naquele título. Mas o cara tem que baixar a bolinha dele, velho. O cara pediu 7 milhões de dólares pra renovar o contrato com o Corinthians, mano. É desculpa, muito dinheiro, né, meu? Isso é um absurdo, cara. É um absurdo. Isso é uma afronta ao país. É uma afronta. É o tapa na cara da sociedade. Mas é verdade, gente. Brincadeira, porque, ó, isso aí. É, quando eu venho aqui e falo que faltou consideração pro Guerreiro, eu não tô sendo irônico, não. Eu não tô fazendo piadinha, não. Porque o Corinthians, ele tirou o Guerreiro do ostracismo, tá certo? O Guerreiro aí até 2011, quando ele começou a conversar com o Corinthians, aí quando ele assinou com o Corinthians em 2012... Desculpa, o Guerreiro era quem, velho? Era o famoso quem? Tá certo? Eu nunca tinha visto o Guerreiro na nota do dólar, mano. Nunca tinha visto o Guerreiro aí na capa do Kisu. Agora o cara vem querer meter uma mala dessa passando o Coringão, mano. O Guerreiro deveria aceitar essa proposta que o Corinthians fez, tá certo? 5 milhões de dólares para um jogador que já tem 31 anos de idade. desculpa, já é jogar dinheiro a rodo, tá certo? Pega o dinheiro e joga pro alto. Agora o cara vai, não abro mão do 7. Se ele não abrir mão, desculpa, é porque o cara não quer ficar mesmo. Aí libera o cara lá no final do contrato dele, no meio do ano, e ele que seja feliz. E seremos muito felizes com Wagner Love, eu tenho certeza absoluta disso. Ou não? Eu também, viu? Sempre gostei do Wagner Love, viu? Mas Wagner Love também não pode dormir em berço esplêndido, não, cara. O Wagner Love tem que fazer sombra pro Guerreiro, o cara tem que mostrar que ele quer brigar e quer ser titular. Qual a idade, mano, o Wagner Love? Tem mais de 30 também. 32, mas eu acho que ele vai brigar, viu, mano? Porque ele é guerreiro, viu, também. Não, mas eu acho, cara. Wagner Love, aí, se ele jogar, que ele sabe, eu não tenho dúvidas nenhuma aí de que ele será ídolo no Corinthians. Agora não pode chegar falando, vou jogar com o nome porque eu sou o Wagner Love. Aí vai pro inferno não, também. E a bola no Corinthians, mano, chega. O meio-campo do Corinthians é um meio-campo muito criativo que tem chegada. A bola vai chegar na área. E aí o Wagner Love vai fazer sucesso no Corinthians. Eu só queria agradecer também o Lúcio Blanco, que ontem ele participou aqui. Não entrou no ar, mas quando o ouvinte aí mandou um e-mail aí explicando a situação dele aí, ele tem um filho que é deficiente físico. Lúcio, prontamente, ele se prontificou aí a ajudar, a entender o que aconteceu, qual que era o problema aí, e ele acabou entrando em contato com o pai do garoto aí, resolveu tudo. Que bacana. O que é o Júlio, tá? Ele acabou de mandar um e-mail agradecendo o Lúcio. Legal. E o Ricardo lá do Corinthians, que legal, já resolveram o problema. Então, dele. Agradecer o auxílio aí do Lúcio, aí do Ricardo aí, as pessoas que respondem aí pelo fiel. Aliás, torcedor. Mano, olha a audiência do Estádio 97, hein, Domenico Gato? Bagulho é louco, hein? Falando o Estádio 97 meio russo-humano, né? Estando bom para ambas as partes, resolvemos falando, jogar. Com certeza, falando um pouquinho de liberdade, vocês viram os jogos ontem? Você viu o Nacional? Foi. Sim. Perdeu pro Palestino. Mora, pro Palestino, velho. Palestina é um time pequeno do Chile. Eles ganharam o jogo, né? Foi 2-1, mas tinha perdido de 1-0. Não fez o gol fora, tomou o gol fora, acabou ficando fora. Um grupo do Boca, o Palestino. Quem é que levou uma pedrada na cara? Foi no estádio da Colômbia. Teve um jogador aqui, quer ver? Amado Batista levou. É? Quem? O Amado Batista. Não, tá aqui. Amado Batista! O Fred Grande levou uma pedrada. Não. O jogador que foi ferido é o Vladimir Marim. Vladimir Marim. Deixa eu ver aqui, que foi atirada lá na Colômbia essa pedra, foi, viu? Foi uma pedrada que ele tomou aí no estádio colombiano. A delegação do Independiente de Medellín seguia do estádio, né, pro hotel, logo depois do triunfo da equipe por 2-1 sobre o Tolima. Ah, mas isso é campeonato colombiano. De terceira rodada do campeonato colombiano. O colombianão. Mas olha o corte que fizeram aqui, cara. Corta então, pra mim, então. Corta pra mim, meu camarada. Mas sabe o que é isso? Aí quando eu venho aqui, ô Daniel, nego, né? Corta pra mim aí. Quando eu venho aqui e falo que a América do Sul é uma cultura porca, e é porca mesmo. Razão, mano. Porque, Domênico, acham bonito isso daí. Acham bonito. Por exemplo, o Guerreiro, eu também acho que ele merecia ter sido expulso. Eu acho que o Guerreiro merecia ter sido expulso porque ele agrediu o adversário. Ele virou a mão ali de maneira intencional no rosto do cara. Na frente do árbitro, tem que mandar pra rua. Só que o negócio é o seguinte, quando eu venho falar essa porca dessa Comembol, aí os caras, não, porque se fala muito, não, porque tem que acontecer isso, tem que acontecer o cacete. Porque a Libertadores, Domênico Gato, é natural, é cultural, você tem uma porra de um policial com escudo na frente do escanteio, impedindo os torcedores de arremessarem objetos no jogador que vai jogar. Né? Tá certo? O jogador que vai bater escanteio, ele tem que ser protegido por policiais, porque os imbecis jogam coisas ali. Os caras acham bonito, falam, né, é mano? Cultural, não, é cultural, é, Libertadores nossa, é legal, assim. Não, Libertadores é pra macho. Aí, Domênico Gato, time visitante, ele tem que passar por um inflável, tá certo? De mais de 200 metros, pra poder parar lá na meia-lua do meio-campo, porque senão ele vai ser alvo, tá certo? De torcedores imbecis que vão jogando jogar coisa, lata de cerveja, pedras, tá certo? Relógios, não sei, celulares. Não toma pedrada. Porque hein? Isso é a cultura da Libertadores, sempre acharam bonito isso daí. Aí quando eu venho aqui e falo que pegaram pesado com o Guerreiro, aí falam, não, mas tem que ser assim o cacete. A Comembol só pega pesado com o time brasileiro. Só com o time brasileiro. Com o argentino não faz nada, com o chileno não faz nada, com o colombiano não faz nada, com o uruguaio não faz nada, e acham bonito. O Defensores del Chaco, Domênico Gato, no Paraguai, é normal os caras quebrarem a arquibancada com o calcanhar. Aquele estádio, ele tá caindo aos pedaços, tá certo? O cara chega com o calcanhar, ele fica batendo assim a ponta do calcanhar até sair um pedaço de pedra, aquela laça. O cara pega aquela lasca e ele atira em campo. É verdade. Ô, não acontece nada. Mano, tiram a torcida por um jogo do estádio. Só pra nós sermos justos, mano. Ô, mano. Eu concordo em partes com você, mas no caso do São Lourenço, ele vai contra o Corinthians jogar portões fechados. Então, é um caso ou outro. Um jogo é porque pouco. Deram uma pedrada no bandeirinha. Mas mano, vamos dar a informação. Ele vai jogar contra o Corinthians com portões fechados. Sim. Fala, Daniel. Ô, mano, eu aposto, se fosse time argentino, ele não dava nem cartão amarelo, ele dava. Eu também acho, porque a Libertadores, ela tem jogadas mais ríspidas do que essa do Guerreiro, e aí usam um argumento que é normal, falar, futebol é pra homem, tá certo? Mas quando, aqui, dentro de casa ainda, porque se é fora, você pega e fala, não, beleza, o juiz é caseirão lá, o cara vai lá e vai expulsar o atleta do time adversário aí, do visitante. Mas jogando em casa, velho, jogando em casa. Tudo bem, foi uma mãozada na cara do cara, tá certo, etc, beleza. Mas primeiro, o juiz ele já tem uma perseguição com o Guerreiro, Portuga, porque ele já pintou um jogo de eliminatórias do Peru. Sim. E o Guerreiro também tomou uma cotovelada na cara e ele não fez nada. Ou seja, dois pesos, duas medidas. O juiz é um frouxo. Mas, ô amigão. Oi. E com relação a esse grupo do Corinthians na Libertadores, aí quarta-feira que vem já tem o São Paulo, hein? Rapaz, eu tô confiando nesse time, viu? Quem você acha que passa nesse grupo aí? Tem Corinthians, São Paulo, Danúbio e São Lourenço. Eu acho que é São Paulo e Corinthians passa, viu? Também acho, velho. Mas espera aí uma coisa. Quanto que é o jogo? Quarta-feira. De cinzas. Da outra semana, não, né? Nessa aqui do carnaval, velho. Dessa aqui, mas a próxima. Eu tenho camarote terça e quarta. Como é que eu vou voltar? Não, você tem que estar concentrado na terça. Eu tenho aí dois é avatar. Tá. Já peguei pro Love também. Não, negativo. Quarta-feira tem jogo importante. Tem que estar aqui, Chico. É um absurdo o futebol do jeito que tá. Eu vou fazer um protesto. Ah, o jogador já tá no contrato lá, tem que ter o momento do carnaval, das férias. Sei. Pra você e pra avenida. Eu não vou jogar quarta-feira, não. Vai, eu não duvido vai, que não. Eu vou estar no Embi, que eu não vou te ver na avenida. Ah, eu acho que vou. Acho que vai estar. Acho que você vai ver muita gente ali. Não só ele, viu? Muita gente. Que horas que é o jogo, mano? É onde? Muita gente. Na Arena Corinthians, às 10 da noite. Ah, pô, já pouso em Guarulhos, vou lá já, pô. Vou lá. Oi, fala, Daniel. Se o São Paulo e o Corinthians empatando as duas e ganhando os caras lá, tá ótimo, não tá? Como assim, empatando as duas? Não, os dois jogos São Paulo e Corinthians. Ah, São Paulo e Corinthians empatando as duas? Olha, pra falar a verdade, eu prefiro ganhar um e perder o outro, se tiver escolha. Mas peraí, empatando, você tem um ponto a mais. Empatando as duas e ganhando as duas em casa, você vai pra 8 pontos. É pouco. É, 8 pontos eu não sei, não. Não, é pouco. Com 9 já. Não, então, mas é pouco. 8, não, 8 foram pouquíssimos times que você precisa fazer mais de 11 pontos pra ter uma margem 10, de segurança. 11 é legal. Mas sabe por que é pouco? Porque é o seguinte: nas próximas fases, quanto mais pontos você faz, um adversário teoricamente mais fraco, você cruza. Ah, mas nesse grupo não tem como fazer muito ponto. Eu cruzo com o fraco ou com o forte. Eu tô achando aí que tem. A minha opinião é que são 3 times pra 2 vagas. Aí quando tem 3 times pra 2 vagas, velho. Sabe por que eu acho perigoso? A gente comenta do Danúbio. Complicado, a gente comenta do Danúbio. Tem gente, eu aposto, muito jornalista que fala do Danúbio que não sabe qual a cor do uniforme. Nunca viu. Não sabe nem. Se apareceu a camisa do Danúbio, ele não sabe qual é o Danúbio. É azul, né? Quase! Danúbio é nome de valsa. Então, né? Mas Danúbio é marca de queijo, velho. Nós já conhecemos o time, não podemos comentar. Vai saber se eu posso falar uma coisa, mano? Eu acho. Pode, eu fala, vou Zé. Dar uma opinião pra vocês. Olha! É o avião aí, ó. Só que esse não teve turbulência, não. Esse vai tranquilo, né, Domingo? Esse eu vou. Ó, eu vou dar um prospecto aqui. Eu acho, vocês podem anotar aí. Depois vocês me cobram aqui no ar, sem problema nenhum, entendeu? Porque vai jogar São Paulo e Corinthians e também certo. Corinthians e São Paulo, né? Na verdade, é Corinthians e São Paulo jogam. E depois joga São Paulo e Corinthians. Mas, na verdade, não é seguido, né? No final não, do grupo. Só no final, Então, de repente, vai ser um jogo que vai decidir se vão os dois, se os dois já vão se vai um ou não. Entendi. No momento que começa a chover em São Paulo. Que momento, né? Pode chover em São Paulo. Tem chuva em São Paulo? Chovendo? Chovendo. Eu acho que aqui na Arena do Corinthians, eu acho que aqui o São Paulo vai ganhar. É a minha opinião. Na Arena do Corinthians? Na Arena do Corinthians. E na volta, no Morumbi, o Corinthians ganha. Então você pode me cobrar depois. Eu já fiz várias previsões. A minha família sabe disso. Eu sempre falo as coisas que eu acho que vai acontecer. Uma vez a gente estava no sítio lá em Bauru, tem muita gente lá. Como é bom o churrasco, né? Opa, mas você tá ligando um assunto no outro, não tem nada a ver. Não, eu queria saber. Tá se perdendo na frase. Desculpa, mas vou perguntar pra você, pro ouvinte que estão ligados aqui no estádio. A pergunta é muito fácil, porque o Corinthians pode ser... O Love tá reinscrito? O Love tá inscrito. Então ele pode jogar ou pode jogar? O Guerreiro não pode jogar, né? Não, o Guerreiro tá suspenso. Quando a pessoa fica suspensa, pra quem não sabe, não joga. Ele tá jogando... Não, mas já sabe isso. Vai, continua. A minha pergunta pro Mano, então, que é especialista, que horas são aí, Mano? Que eu preciso... Porra, agora são 18:08. Ah, tá bom. Obrigado, viu, gente? 18:08. Vida, viu? Bom, é isso aí. Ô, Daniel, manda seu placar aí, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto, sabadão, amanhã. Não engasga jamais. 2-0, vamos só treinar. 2-0, isso é do Botinha? Isso, só pra treinar mesmo. Boa, mano. E o André Santos vai jogar contra o Corinthians amanhã, hein? O André Santos, o Domênico, lateral esquerdo, acertou com o Botafogo. Fim de carreira também, mano. Botafogo de Ribeirão. Tá jogando lá. Vamos falar a verdade. Não, mas o André Santos, ele falou que ele gostaria de jogar esse Campeonato Paulista aí só pra ele não ficar parado, porque ele tá voltando agora aí pro exterior. Ele falou que no segundo semestre ele vai voltar. Você acha mesmo, RG? Eu acho que ele no auge já era um jogador. Ele é capaz de acabar, sabe aonde? No Figueirense. É por aí, mano. Porque o Juninho se machucou. O André Santos, lá, né, então. Mas o André Santos, ele passou recentemente aí pela Índia, tá certo? Daqui a pouco aí vai pintar a proposta aí de uma Arábia, de uma China. A Índia é a série D do campeonato. Meu Deus, cara. Olha, desculpa, a Índia investiu pesado, Portugal. A Índia chamou lá o Zico pra trabalhar lá, o Materazzi pra trabalhar lá. Mas não dá, a Índia não, eles fizeram investimento. Mas tá engatinhando. Não, lógico, não tô falando que é uma potência a Índia, gente, mas a Índia, assim como os Estados Unidos, assim como a China, assim como a Arábia... Aí que tá, Domênico, a China, a Índia, a Arábia, gente. A China hoje, gente, é uma potência, tá certo? A Índia tem tudo pra se tornar uma potência também, porque apesar da maioria da população ser pobre, assim como na China também, mas, gente, são duas potências, os caras têm uma grana desgraçada. Você pega aí, por exemplo, a China, a Índia, a Arábia, tá certo? Tem mercado pra jogadores aí que são consagrados. Óbvio que não vão tirar o Messi do Barcelona. Não. Óbvio que não vão tirar, Domênico Gatto, talvez aí o Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Mas dinheiro pra isso eles têm. Dinheiro se eles quiserem. Porque é que eles jogadores têm... eles têm a ambição de permanecer na Europa. Querem, né? Mas, ó, Índia, Ásia, tá certo? Tem que tomar cuidado com esses mercados aí, porque o negócio é punk, hein? Uma pergunta pra você. Ó, eu jogaria fácil na Arábia. Se eu tivesse, por exemplo, na condição do Diego Tardelli... Você joga mesmo, quê, mano? Eu pegava no gol. Bom goleiro. Não, mas, ó, eu se tivesse na condição do Diego Tardelli hoje, com 30 anos de idade, recebendo uma proposta da China pra jogar lá, sei lá, 2 anos, iria hoje, com o pé amarrado, velho. Você viu o negócio do Marcelo, Marcelo Moreno, mano? Sim, mas o Marcelo Moreno, eu acho que... esse daí também tá bom, ele, né? Chegou lá e o Barcos teve que ir pro outro time. Porque o presidente do clube, ele contratou os dois pra jogar no mesmo time, mas aí um amigo dele da cidade, que é presidente do outro clube, falou, não, libera um pra mim. O cara fez um acerto. É tipo ele fute online, velho. Cada um foi pra um clube. Bom. Mas, gente, eu jogaria fácil, ó, China, Arábia... Pensa de brincadeira, Índia, mano. Manda Índia, um qualquer porcaria dessa. Manda um abraço aí, Daniel. Vamos manda lá. Aí um abraço, amigão, pra quem você quiser. E faça o merchan. Ô, mano, posso participar do quiz do Polo Ar? Opa! Você quer participar do quiz da Polo Ar? Isso. Então fala assim, eu quero participar do quiz da Polo Ar juntamente com a Carrier. Eu quero participar do quiz da Polo Ar junto com a Carrier. Boa, mano! Então você vai participar agora do quiz da Polo Ar, tá bom? Mas cuidado que o último rodou, hein? Perdeu, hein? O último perdeu. Ó, tá concorrendo aqui a um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs, tá bom? Tá bom. Vou te fazer 3 perguntinhas. Uma referente a Polo Ar, uma referente a Carrier e uma de conhecimentos gerais do futebol, tá bom? Você acertando as 3 perguntas, você leva pra casa um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs. Já tem um ar-condicionado na tua casa, amigão? Tem nada, rapaz. O ventiladorzinho tem que virar com a mão ele pra funcionar. É mesmo, velho? Verdade. E quantas pazinhas tem no seu ventilador? Tem conta 2,5. Hã? Uma tá quebrada. Uma quebrou, velho? 2,5. Olha a situação do cara, Domingo. Tá vendo só? Verdade, mano. Olha a situação do Daniel. Mais que cuscuz, meu. Meu Deus, mano. O que você faz aí pra... Fora o ventilador, o que você faz aí pra talvez matar o calor? Fica banando com o travesseiro. Meu Deus, mano. Imagina, mano. Aí pior que você fica fazendo esforço, aí ao invés de você se curar do calor, Domingo Gato, você transpira ainda mais. É verdade. Fica mais suado ainda. Ao invés de você conseguir se livrar dessa porcaria, desse calor, você fica mais suado ainda. Mas, ó, amigão, a sua sorte está virando. Seu bumbum está mirado pra lua. Não. É tomara, isso aí, velho. Tomara que eu ganhe. Então, ó, 3 perguntinhas. Vamos lá, vamos pro quiz. Vamos lá. Primeira pergunta, amigum. Quais são as cores do logo da Polo Ar? Quais são as cores do logo da Polo Ar? E, rapaz, não tem alternativa pra mim, não? Ah, é fácil. Ó, eu vou te dar uma dica, velho. Não vou nem dar alternativa, porque eu acho que nem precisa, velho. Eu te dar uma dica que eu acho que você vai matar. Vai. São 2 cores, tá bom? Aham. Uma é quente e a outra é fria. Vamos lá. Quente. É vermelho e preta? Quente e vermelha, né? Ó, pera lá. Vou te ajudar. E a fria? Uma cor quente, te lembra o quê? Por exemplo. O céu, tá? Lembra o fogo, vermelho. Vermelho, boa, acertou. A cor quente, você acertou. Cor quente, agora falta... Agora uma cor fria, velho, que você fala, você bate o olho e você fala, putz, tá frio, assim, uma cor fria. A cor do céu. É branca? Amigo, cor do céu, a cor do céu. Velho. Uma cor quente e uma cor fria. No aparelho, por exemplo, de ar-condicionado, tem 2 cores. Boa, velho! Azul e vermelho são as cores da Polo Ar. Queimou já a dica. Mas a dica, hein? Cuidado, tá bom, que você errou várias. Pera só um minuto, você errou 2 vezes aí. Acabou a mamata, hein, velho? Acabou a mamata. Acabou a mamata, velho. Não vamos dar boi, não, hein? Acabou a mamata. Presta atenção antes de falar. Agora não tem mais boi, não, velho. Agora você vai ter que matar, velho. Da semana passada dançou, velho. Então. Beleza. Agora não tem mais boi não, velho. Então vai, vai. Então a segunda pergunta agora com relação a Carrier, Domenico. Vamos lá. Ei, eu tô nervoso. Tá nervoso, Daniel? Tô meio nervoso, tremendo. Calma, ali. calma. Tá nervoso, Daniel? Um pouco, viu? É. Vai. Ô, mano, faz logo, pô. Até eu tô ficando nervoso, quero ficar judiando os outros. Ele precisa passar por mais duas, vai, né? Mas ele acertou. E até eu tô nervoso. Vai. Vamos lá. Vou negócio o seguinte. Daniel. Ô, amigo um. Tá. Quem foi o inventor do ar-condicionado? Quem foi o inventor do ar-condicionado? Vou te dar três alternativas, tá bom? Vamos lá. Tá bom. Alternativa A. Você precisa de alternativas ou preciso, você já sabe quem é o cidadão? Quer a alternativa, ele quer a alternativa. Vai vendo como o camarada fica nervoso. A alternativa A é... Olha só o que o mano vamos vai lá. Dizer pro cara. Alternativa A. Willis... Carro. Certo. Alternativa... Carro desde Fórmula 1? É. Carro? Não fala ainda, alternativa aí, B. Willis Carrier. E alternativa C? Willis Carré. É a do meio. Do meio o quê? O que, que é a do meio? Willis... Do meio o quê? Willis Carrier. Boa, velho! Boa! Garoto. Porra, finalmente acertou a segunda, hein? Mas posso falar? Eu acho que toda sexta-feira eu fico esperando pra esse concurso. Negócio mano. Seguinte. Isso aqui é bom pra caixa desse troço, velho. E tem gente que não consegue, hein? Não, mas estamos aqui na torcida pra que o Daniel consiga. Ele vai conseguir vai na torcida. Difícil. Agora tá, já tá agora com o quê? Já tá com tudo. Falta só tu pegar a tomada e ligar. Só a tomada, né, mano? Tá faltando, quer dizer, tá faltando motor, mano. Porque é o motor que é o mais caro. Exatamente. Negócio seguinte, é amigo. Difícil, hein? Tá pronto pra responder a terceira pergunta? Tô meio nervoso, mas manda lá. Terceira vamos lá, pergunta. Terceira pergunta do quiz da Polo Ar. Vamos lá. Ei, amigo. Difícil, mano, difícil? Ih, amigo. Saiu aí, mano, pergunta? Não pode ser difícil. Amigo. Por um lado, você deu sorte. E por outro lado, você deu azar. Você estava ouvindo a semana passada quando o ouvinte perdeu o ar-condicionado? Não, pior que não estava, não. Sim, amigo, então o bagulho vai azedar, porque agora a pergunta do Américo Gato. É a mesma? É a mesma, mas com acréscimo, velho. Ah, tá. É a mesma, mas com acréscimo. O cara errou, hein? O negócio é o seguinte, amigo, você tem 5 segundos para responder essa pergunta, tá bom? O negócio é o seguinte. Presta atenção, hein? Tá pronto, Daniel? Tô pronto. Tá pronto? Vamos lá, tá pronto, amigo? Vai, mano, pelo amor de Deus, que eu tô nervoso. Daniel, 5 segundos, hein? Não tem choro nem vela, velho. 5 segundos pra responder. Respondeu certo, você leva pra casa um split highwall da Carrier de 9.000 BTUs. Se eu não consegui, pelo menos eu tentei. É, isso aí, mas eu acho que você vai conseguir. Você é corintiano roxo, velho? Tô corintiano. Importante é tentar. Então o negócio é o seguinte, Daniel, acho que você vai matar. Vamos lá. Dois jogadores na história do Corinthians tiveram o apelido de Pé de Anjo. Quem eram esses jogadores? Vamos lá, 5 segundos, Daniel. Vai. Marcelinho e... E? O primeiro. Um. Foi o primeiro. 77. Dois. Não acredito, velho. 77. O cara errou. Quem? Guinei, 4. Né? Daniel, perdeu. Vai vendo, olha o camarada pensando. Foi a mesma pergunta da semana passada. Daniel, quantos anos você tem, Daniel? 50? 50 anos. Porra, você viu? O que aconteceu em 77? Era Basílio, né? Porra, velho. Daniel, putz, que depois pena. Depois caiu a ficha, eu tava pensando também, mas a memória minha não é muito boa, né? Tô vendo que não é mesmo. Não é mesmo, não é, Daniel. Não. Vai continuar com calor, velho. É idade, vai bater. Eu sinto muito, Daniel. Cara, desculpa, é com dor no coração. Obrigado. Faz parte. Mas tentou ganhar, não conseguiu. Você vai ganhar na próxima, eu tenho certeza disso, tá bom? Sexta-feira que vem você liga de novo. Então tá bom. Falou, Daniel, um abraço. Valeu, Daniel, um abração. Todo aí. Falou, uma abraço. Boa noite, tá? Valeu, uma boa noite, amigo. Eu queria mandar um abraço pra minha esposa, as amigas dela e pros meus filhos. As amigas, isso aí. Bom mandado. Falou. Falou, então, um abraço pra você. Tudo tchau, bem. Daniel. Um abraço. Valeu, irmão. Um abração. Falou, tchau. Valeu, tchau. Seu estádio 97, que nem energia 97, que coisa, hein? Que pena. Oi, foi a mesma pergunta do ano passado. É verdade, fazer o quê, né? Passado. Estádio 97 vem em nome de Grupo Esser, um nome construído com história, também em nome de Engove, vai pra balada. Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Deixa eu ver algumas mensagens. Passa aí o barbitúrico, vai, passa que aí. Que é isso, passa, tá louco? Passa o barbitúrico. Tá que louco, meu? Que é isso? Porra de barbitúrico. Tá louco? Você não tá no baile ainda de carnaval? Urso panda. Urso Panda. Que é isso? Casão. Você tá louco? O Clóvis mandou entregar aí, viu? Bom. Você tá louco? Clóvis, você tá maluco. Quem é Clóvis? Cara, vai ter um ataque cibernético. Não. Eu ouvi falar. É cibernético, né? É cibernético que me falaram. É. Falaram cibernético. Vamos ver mensagens chegaram pelos nossos aplicativos. Cuidado com o ovo, Domênico. Com quem? O ovo. Que ovo? É aniversário dele. Meu, tá doidão. É Ferrarini, velho. Olha, tá sexta-feira de carnaval. Imagina, imagina a condição da pessoa. Porra, segunda-feira, na segunda, terça. Não. Você imagina na quarta pela manhã, 8 da manhã. Não. Que o nego já passou tudo. Ô, meu Domênico, Deus. E ainda hoje, como já prometido outro dia, mas teve o convidado do São Paulo. Quem? E o Juca tá esperando também a piadinha do Tobias. Ah, o Tobias, né? Vem hoje, né? É. O Tobias tá bonitinho ele hoje. Ele aprendeu com o Juca. Todo de branco, mestre de bateria. Ah, mas sabe o que eu queria? Já vem o papai pro sambódromo. Eu queria aquela historinha. Que historinha? A historinha de Niná. Ah, peraí. Chama ele aí, pô. Não, daqui a pouco. Só vou explicar, peraí. Tem uma história boa. Que história? Que história? É porque eu tô recebendo umas coisas aqui, inclusive no show. Os caras falam que o Marcelo Rezende, ele só fala de tragédia. Certo. Então eu vou trazer depois, a hora que der, O Marcelo Rezende vai contar uma história infantil pra mostrar que ele não fala só de tragédia. Só fala de coisas também legais. Exatamente. Né? Tá certo. Daqui a pouco? Daqui a pouco. Agora? Não, eu não quero atrapalhar o programa aí. Não, você atrapalha. Você abrilhando o programa. Você abrilhanta o programa, é diferente. Quer ler as mensagens? Você dá como é que é? Um tchan, né? Você... Para que eu vou chorar, Domingo. Ó. O Matheus Araújo mandou um e-mail pra gente aqui dizendo o seguinte: salve, rapaziada, mande abraço pra nós aqui em São Bernardo do Campo para as corintianas Larissa e Giovana. Que beleza. Quem mais mandou aqui foi o Leonardo Leone, que diz que Sombra, você não acha que o lateral direito Bruno é fraco? Sou mais o Auro. Leonardo Leone Jardim que mandou a mensagem. Motinha responde que o Sombra não tá. Bruno é fraco? Ai, cara, é melhor, ele é bom, ou o Auro? O Bruno é melhor. E o Auro? Mas o Auro ainda tem potencial, é novo. E o Hudson Mota? Eu não jogo. Ele não joga, não tem chance. É que nem o Antônio Carlos, vai embora, tchau. A Portuguesa contratou um cara que chama pra vender. Agora o Auro, eu acho que ele tem potencial. Eu acho que o Auro tem potencial ainda, ele é muito novo. Entendi. Ainda vai, né, ainda vai mostrar o valor dele. A gente não pode queimar também a molecada assim, por alguns jogos que viu, algumas pessoas reclamam e tal, né? Porque ele gosta muito de atacar. Eu acho que tem que queimar sim, meu Deus. Tem que queimar sim. E você, Gabi, você gosta? Quantos anos tem o Bruno? O Bruno? É. Ah, não sei, Gabi. Passou, mas agora o Auro é mais novo. Ah, então o Auro joga bem melhor. Se eu fosse o Muricy, eu colocaria. Quem gostava de queimar a molecada era a mãe do Tevez, não, mano. É verdade. Não, mano. Para. Não, não, ah, não, não, para. Deixa eu ver mais aqui. Molecada. Foi ela que queimou ele? Foi. Mensagem que não veio o nome, mas diz aqui: quando o Tobias for entrar, toquem aquela música Eu Vi Gnomos. Ah, é, do Tijuana. Quem mais? Marcos Araújo, Domênico, abraço. Toca no meu casamento, por favor. Mandou um e-mail pra mim, né? Se quiser, manda lá. Domênico@97fm.com.br. Bom, hein? O seu casamento vai ser bem. Claro que não vai durar muito, porque não é um casamento dura, mas vai ser legal. Assim não dura muito. Ah, não. Casamento quando faz comigo as festas. Não, qual o índice de separações? Zero. Domênico. Até hoje, zero. Ah, mas isso é bom que você pare, mano. Zero. Se o cara depois aí fala, putz, mas o cara casa pra não descasar? Às vezes não. Mas se você parar de contratar de novo, começa a pensar nisso. Ô, Domênico, eu estou pensando em casar. Você toca no meu? Toca pra mim. Eu pago. Toca pra ele. Discotecado. Exatamente. Eu pago quando você quiser pra você. Depois do e-mail de ontem do cara, toca pra mim. Discoteca. Onde já pegaram ele ontem? Não, tocar não, discotecar. O cara mandou, toca pra mim também. Pediu pro Domênio não tocar. Ah, tocar no casamento. Tocar é modo de dizer. Ó, O Roberto B. Silva. Amigões, mande um abraço para os manos do Jardim Sinhá. Chupa Mota. Grande senhor. Ah, salve, o Dodô. O mano é um galinhão. Aí, galinhão é teu pai. Seu modinha, chupa. Paulo André seu Trindade. Pai. Esse cara fazendo amizade com todo mundo, né? Querendo ser amigo, né? Marcelo mandou aqui. Marcelo Osni. Já que se o Domênico é a favor da torcida única, né? No Paulista, deveria ser em todos os jogos, mesmo com os do interior. Aí acabaria com a badela nos estádios e acaba com o Campeonato Paulista. Acabando com as organizadas, tudo se resolve. Chupa antes, vai Corinthians. Marcelo Osni. Ah, não sei, cara. Acho que o problema lá é acabar com o vagabundo, hein? dá um problema maior. Mas quando eu falo que o problema da torcida única é quando dois times do mesmo lugar. Quando tem Palmeiras e... Palmeiras e Vasco. Da... Tem quebra-pau. Ah, mas a Palmeiras e Vasco, a torcida são amigas. Não, tudo bem. Então vai. Palmeiras e Inter. Sabe, não tem. Jogou São Paulo e não sei quem, Português e Ponte Preta. Os caras se trombaram na estrada. Torcida do São Paulo. Mas aí é outra coisa. Mas aí é outra coisa. É a mesma coisa da mulher que é safada, né, mano? Quando ela quer, parceiro, você tranca ela no guarda-roupa, ela não ferra com o cabide. Mas, não tem jeito, mas aí é opinião. Cada um uma cercada. Tudo bem, cada um tem uma opinião. Eu acho. Que já foi feito quase tudo para tentar terminar com o Negro Libero. O que eu acho que não deve continuar, Bruno, é o que está acontecendo. Morrer gente, nego sendo espancado. Então, por que não tentar? Ó, vocês nem viram como é que funciona a torcida única. Vocês estão comentando uma coisa que vocês não viram. Sabe os caras que viram? Os caras comendo em cima de uma coisa que... Eu acho que vai ser ruim. Na Argentina não vamos pôr, não. Calma, deixa fazer em acontecer. Minas já tem. Deixa... Não, em Minas não tem. Minas foi feito Copa do Brasil agora. Não, ano que o brasileiro Copa também fazia, anos passados. É que eu só acho que essa medida, Domênico, é uma medida paliativa. Fizeram porque o estádio lá era pequeno, hein? Eu acho que o Brasil ele tem que parar de tomar medidas paliativas aí, tá certo? E começar a buscar alguma coisa aí pra atacar a causa, não a consequência. Eu acho que essa consequência, Domênico Gato, de briga de torcida é reflexo da violência que o país vive hoje. Tá certo? Que tem um monte de imbecis aí, não só em dia de jogos, aí, RG, quebrando ônibus, quebrando metrô, matando pessoas, mas hoje, por exemplo, no trânsito, é normal, é corriqueiro. Uma pessoa sacar uma arma pro outro e dar um tiro por um motivo fútil e tirar a vida de alguém. Então isso é reflexo de uma sociedade violenta que a gente vive. Eu acho que a gente tem que parar de começar a atacar as consequências e buscar as causas, tá certo? Tem que atacar a causa. O atacar a causa é ter um sistema, talvez, é um código penal, que coloque um torcedor bandido, tá certo? Porque ele deve ser tratado como tal. Não tem que ter esse negócio de lei paralela em dia de jogos, que o cara pode aprontar o que ele quiser, vai tomar dois tapas na orelha e vai ser mandado embora. Mas não tem que mudar a lei, basta aplicar. O negócio seguinte, ô Portuga, na boa, cara. Mas o cara aplica, mas a mesma lei que manda prender, manda soltar, Domênico. A lei é dúbia, tá certo? A mesma lei que fala, ó, o cara tem que ser preso por 30 anos, aí o cara é condenado, 120 anos de cadeia. Não, mas a lei mesmo, ela fala que o cara, ele só pode cumprir 30 anos. Vai pro inferno. É mais inferno. Então, Domingo, exato. Eu acho o seguinte: quer atacar de fato a causa, acabe com a impunidade no país. Faça o torcedor, Domênico Gato, bandido, ter medo da justiça. Faça o cara respeitar a lei. Porque hoje o cara só age da maneira que ele age porque ele sabe que não vai acontecer nada. É a sensação de impunidade que motiva o crime. A linguagem e o entendimento tem que ser igual, gente. Senão não vai resolver nunca. Se a polícia militar foi lá e prendeu o cara, porra, a justiça tem que entender que aquele cara foi preso, porque, porra, ele cometeu um erro gravíssimo. Ó, na Arábia, é que eu sou meio radical pra essas coisas, mas na Arábia, Domênico, o negócio é o seguinte. Eu gosto da Arábia. O cara lá, Domênico, é ladrão, tá certo? O que a gente vê aqui de menor de idade, o que a gente vê aí de pessoas que já tiveram inúmeras passagens pela polícia, por roubo, essas coisas, o cara fala, vou sair, vou roubar de novo. Porque é mais fácil roubar do que trabalhar, é ou não é? Ué, o cara vai lá, ele rouba, ele não faz nada da vida, ele só, preciso de dinheiro, vou lá e roubo. Domênico, na Arábia, lá, os caras cortam a mão. Roubou uma vez? Verdade. Corta a mão, tá certo? Roubou a segunda? Corta de novo. E fez alguma coisa a terceira vez, aí os caras metem a espada no peito. É verdade, mano. Os caras não dão boi, não. Os caras não dão boi, não. Fala, beleza, você tá vendo um cara andando ali sem uma mão na Arábia? A chance dele ter cometido um crime é muito grande. Óbvio que ele pode ter sofrido um acidente, etc e tal. Mas quando o cara é criminoso, eu acho que eles fazem uma tatuagem no braço pra mostrar que o cara é bandido. Aqui, velho, o cara não tem medo de nada, o cara não tem medo da polícia. Outro dia foram roubar aí um banco, o Domênico Gato, aqui na Vila Mariana. Os caras cercaram um posto policial aqui na frente do banco. E o policial falou, ficou acuado. Se sair, a gente mete bala. Sair daí, a gente mete bala. Vai fazer o quê, velho? Vai fazer o quê? Fazer o quê? O cara não respeita nada nem ninguém. Tá certo. Esse é o estádio. Daqui a pouco eu vou ler mais algumas mensagens aqui que chegam, né? Mas agora é o seguinte, você vai fazer o... Agora? Vamos lá, meu camarada, porque... Vilman, você que tá aqui do meu lado, vai vendo isso aí. As pessoas, quando você fala no nome do Marcelo, as pessoas pensam que... Em morte. Sim, tragédia, incêndio, enchente. Então vai ver o Percival. O Percival tá aqui comigo, ele vai me ajudar a contar a história dos três porquinhos. Você conhece a história dos três porquinhos? Conheço. Então vamos lá. Era uma vez, eu vou ler aqui para as pessoas não acharem que eu vou falar de tragédia. Vamos, vai vendo, os três porquinhos. Sempre acho que ele vai parar. São três porquinhos. São três. O primeiro fez uma casinha de palha, é isso, Percival? Exatamente. O segundo de madeira e o terceiro uma casa de cimento. Aí eu lhe pergunto, Domênio. Sim. Isso mostra bem a diferença social no Brasil. A cada 3 pessoas, 2 são miseráveis. Mas é história, não. E 1 é muito rico. Não, tô vendo, tô contando a história. Daqui a pouco aqui, a história, vou mostrar imagens da criança que escondia pedra de craque debaixo de um chapéuzinho vermelho. É, debaixo de um chapéuzinho vermelho. Daqui a pouco eu vou contar. Então vamos lá, vai ser, vamos ficar atento aos 3 porquinhos. Aí eles tinham as casinhas dele. Aí um dia, não é não, Percival, é isso mesmo? Tá certo, então vamos continuar. Aí um dia o lobo passou, né? O lobo passou. Pera aí que o Percival mandou um e-mail aqui. Que foi, Percival? É, é esse negócio do porquinho, só pra... Porque o pessoal vai mandando mensagem, a gente tem que ler, Porque depois eles falam resende, não é? Então vou ler. O pobre sempre diz que não tem nada, mas quando chove o pobre diz que perdeu tudo. Então o pobre também, porquinho pobre... A piada aí, o Percival tá de brincadeira comigo. Você tá louco? Daqui a pouco a história do chapeuzinho vermelho que escondia a pedra de craque. Daqui a pouco. Não! Aí um dia, essa história infantil, o lobo passou, assoprou a primeira casinha que era de palha. Que aconteceu? Destruiu. Aí o porquinho, que não era o Domênio, que era outro porquinho, saiu correndo pra segunda. O que que o lobo fez? O que aconteceu? Foi lá, soprou também, derrubou que era de madeira. E aí os 2 porquinhos, que não eram o Rudy nem o Domênico, correram pra terceira casinha, que era de cimento. O lobo chegou lá, soprou, o que aconteceu? Não caiu. Porque o rico se dá bem aqui no Brasil, isso ficou bem claro. Mas aí o lobo tinha uma carta na mão. O lobo pensou o seguinte: a cidade está sem água. Verdade. Uma hora os porquinhos vão ter que sair pra pegar água. Verdade. Eu vou ficar espreito esperando. Não deu outro. 3 dias depois os lobos saíram. Os porquinhos saíram. E o lobo trucidou os 3 porquinhos. Não! Resumindo, é a crise hídrica causando mortes em São Paulo. Não. Essa é a realidade do Brasil, a história dos 3 porquinhos. Tá vendo? Eu não falo só de tragédia, não. Quase nada, quase nada. Não, quase não nada. Falo só, não. Obrigado. Sensacional. Não, boa. Um grande abraço a você. Marcelo, pô, Marcelo. Pobre porco. Pobre porco. Aplaude essa porra, mano. Aplaude esse negócio aí. Tá de brincadeira. Grande Marcelão. Grande Marcelão. Dá trabalho pra fazer, né? É isso aí. E outra coisa, obrigado pela piada, Pedro. Você está agradecendo aí, 97. É, você viu só? E agora eu vou falar de HDI Seguros. Olha, você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livre de natação? Quem? César Cielo. Ah, é? Yeah. Olha, o César Cielo tem uma marca inacreditável, 20 segundos Bicho e 91 nada, centésimos. Bicho nada. Eu acho que esse recorde aqui é bem difícil de bater, viu? É bem difícil mesmo. Mas quer saber, olha, é difícil de bater mesmo, é o preço da HDI. Você gostou do mesmo? Gostou? Mais do que nunca, bicho. Mais do que nunca. Brincadeira. Por isso, mais do que nunca, você não pode deixar de fazer o seguro do seu carro sem cotar com a HDI, viu? É, vai por mim, porque, olha, com a HDI... Você vai ver que tem um preço sensacional. Acesse hdi.com.br ou então você fala com o seu corretor e já pode pedir a cotação da HDI. Você vai ver. É, com a HDI você fica protegido até do risco de pagar mais caro, hein? Ó, vai correr esse risco? Não vai, né? Então tem mais. Olha, porque com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza também tempo. Porque bater um carro é só passar no HDI bate pronto. Porque em poucos minutos você sai com autorização pro seu conserto, hein? HDI Seguros, meus amigos, é de bate pronto. Consulte o seu corretor, acesse hdi.com.br. Fale com o seu corretor, eu falaria. Ó, esse é bom, hein? Ó, vai esquecer de anotar aí o avião, hein? Você tem que marcar aí quantas vezes passa o avião aí no programa. Fala a verdade, o Corinthians quase caiu do avião, por quê? Porque acompanhar ele era ruim. É verdade. Não era lá. Não era Singapura. Não era Singapura Airlines, né? Fala a verdade. A companhia aérea mais premiada do mundo, hein? É, meu amigo. Quero mandar um abraço aí para a agência Cataluna de Turismo, Catalunha, patrimônio artístico único na Europa. E pro Marcos, sensacional. Olha, eu estou falando tudo isso do avião para você marcar direitinho, porque é o seguinte, a Energia 97, o estádio 97, vai levar você para assistir Barcelona e Real Madrid. Em Barcelona, o RG vai lá, né, RG? Esse eu vou. Você foi aí o cara que foi sorteado aqui, não é verdade? Nice. Para participar, você tem que marcar quantas vezes você ouve o avião do estádio 97 passando aqui, tá bom? Lembrando que o último avião vai passar no dia 27 de fevereiro. Sim. 27 de fevereiro, tá bom? regulamento completo você encontra no nosso site 97fm.com.br. Tem o apoio de Singapore Airlines, a companhia aérea mais premiada do mundo. A agência catalana de turismo. Catalunha, patrimônio artístico único da Europa. Vai marcando aí direitinho, daqui a pouco tem mais, ó. Fica esperto, de repente pode passar mais algum avião aí, tá bom? Vamos lá, 3284-7097, mais ouvintes participando, mais foi ouvintes mais. Pra participar por aqui, ó, as do Botogó, ó. Depois, hein? Alô? Alô? Ó, que bom, que animado, hein? Vai, Corinthians, conseguimos, olha! Caiu a linha, quer mandar abraço pra alguém? Não. Ah, abraço nada, Mota! Ô, oh, tá muito olha. Louco, meu. Que é qual? Corinthians? Já começou o carnaval pra você, mano? Ah, já tomei 10 cervejas aqui. É isso aí, mano, é isso aí. O bagulho cara, é louco. Já tá na pegada. Na verdade, ele tá quase que no esquerdo. Tá uma coisa maravilhosa. Verdade. Ó, oh, manda o nome completo. Meu nome é André Ricardo. Pega papel aí, pega papel. Pega papel, pega papel. André Ricardo você pega papel? Pereira Neres da Cruz. Casão. Ah. Ah, que foi, meu? É. Mandou pegar o papel. Papel. Ah, eu tava vacilando nessa, desculpa. Ah, tá. Eu tava concentrado em outra coisa. É que o Tobias tava me contando uma coisa. O cara falou pra você pegar o papel, velho. Rápido. Mano, cuidado com esse cara, hein? Bom, e quantos anos você tem? Eu tenho 35. RG. Hoje. 3.5 é o rapaz suíte, bem, com essa bem animação toda. Suíte Suga e Maria Marta querendo me destruir no carnaval. É, eu sou um idiota. Mas o... Domênico. Fala pro Cabra repetir tudo de novo, porque André. Eu não entendi Neres, velho. Ah, ah, sensacional! Eu quero dizer, Domênico Gato, você maravilhoso. Que fim levou André Neres, atacante André Balada, que jogou no Palmeiras, maravilhoso. Não tenho André a menor ideia. Lembra dele, vovô? Ah, André Balada, ruim pra caramba. Ele tinha abusão, faz igual do Tuta. Lembra do Tuta bater a pênalti com a bunda pra trás? Que fim levou, minha ação? Quem jogou mais, Tuta ou André Balada? Tuta maravilhoso. Acho que o Tuta era melhor. Quem jogou mais, Tuta ou aquele lá, o Marco Ozio? Lembra dele? Não lembro. O Joino. Marco Ozio era italiano. O Tuta foi melhor. Olha, mano, o Joino, o Tuta jogaria às vezes no Palmeiras, viu? Quem? Opa, hoje em dia? Quem? Titular. Tuta era bom. Qual que é no Palmeiras hoje? Tuta era bom. Vai se ferrar. Olha o respeito, seu bebum. Seu bebum. Ô, André. Falei. É, primeiro que ninguém te perguntou ainda. Deixa o cara falar, respeita o ouvinte, mano. Respeita o ouvinte. Não, estou respeitando. Só tô falando para ele segurar a onda quando for pedido, ele fala. Quando não for. Deixa o cara falar. O ouvinte aqui é prioridade, mano. Os dois pés. Isso é carnaval, Dudu. Relaxa. Não, mas eu relevei. Qual que é o bairro, André? Eu moro no Jardim Santa Teresa, em Carapicuíba. É, Santa Benjinha. Tereza. Onde é? Benjinha. Eu tô na praia, tem que ver. Tá na praia. É, deu mais um. Que inveja do Benjinha, hein? É, deu é, perdidinha. É. Tá bom, e o... Bom, já falou, Rei dos né? perdidos. Fala aí. Carapicuíba. Feriado é hoje. Ô, amigão. Hã? É? André? Alô? Oi. Tá ouvindo aí? Tá tranquilo? Legal? Tô tranquilo, tá cara. Tô tranquilo. Ô, Andrezão, o Wagner Love se apresentou, hein? Meu, esse cara tem que jogar muito pra poder conquistar a torcida, viu? Porque ninguém gosta desse cara, ele é palmeirense. Você não gosta do Wagner Love, velho? Meu, ele é um cara que joga até bem, mas, meu, não é a cara do Corinthians. Não é. Ah, velho, eu acho na que verdade, dentro das possibilidades isso, né? aí, cara, eu acho que o Wagner Love foi uma baita contratação. Você não gostou, então, do Wagner Love? Cara, na verdade, pro futebol brasileiro, que as opções que a gente tem, tá certo. É a melhor opção que tinha, né, meu? Pra substituir o Guerreiro aí, que tá pedindo demais. É, então, mas é isso aí. Mas pra você vai ficar a imagem do Wagner Love com a camisa do Palmeiras, aquela história toda, não importa se... o que ele passa agora no Corinthians? Se ele meter uns 3 gols no São Paulo, acabou toda a imagem do Palmeiras. Mas olha, amigão, eu acho que a torcida, cara, não tem que ficar se pautando nesse tipo de coisa, não. Já tivemos jogadores que passaram pelo Palmeiras e foram vitoriosos no Corinthians. O caso do Edilson, o caso do Rincón. E vice-versa. Eu acho que ficar pegando aí, ó. Por exemplo, o Danilo, cara. O Danilo, que foi vitorioso no São Paulo. Vice-versa onde? Se você ficar, por exemplo... Não, verdade. Eu lembro Rivaldo do... Jogou Viola. No Viola. Mas jogou no o Rivaldo jogou muito pouco no Corinthians. E o Viola? Mas ele jogou bem. A época lá, não sei porque o Corinthians não contratou o Rivaldo, em definitivo. Não, mas ele fez sucesso. Quando ele passou, ele jogou bem. Tanto é que despertou o interesse do Palmeiras. Ele contratou o carrossel inteiro lá do Mojimirim e ficou com os piores e deixou o Rivaldo pro Palmeiras. Ó, o Wagner Love, cara, ele até inclusive fez um gol no Corinthians, se eu não me engano. Ele tava pelo Flamengo, naquela Libertadores. Do Bruno. Que o Bruno acabou defendendo um chute de falta ali do Chicão, que a bola ia na gaveta. E cara, aquele dia, mano, eu previ aqui. Você lembra que eu previ? Eu falei aqui. Eu tava fora, velho. Eu assisti esse jogo, eu tava em Nova York, cara. Tava indo, esse jogo teve uma chuva, né, cara? Nossa, velho, nem fala, velho. Fiquei tão puto, com esse jogo aí. Também. Não dá pra gente ficar se pautando nesse tipo de atitude. O cara é profissional. Ele tava jogando pelo Flamengo, ele fez o papel dele. Agora ficar, não vou comemorar gol do Wagner Love porque ele vestiu a camisa do Palmeiras. Uma coisa é o Paulo Nunes, que em diversas oportunidades acabou destratando o Corinthians. Ele provocava, fazia, por exemplo, igual o Vampeta com o São Paulo, enfim, outros jogadores que fizeram a Viola com o Palmeiras. Quando você tem, por exemplo, uma postura que não agrada a torcida, é uma coisa. Mas o Viola acabou agora indo pro Palmeiras. Então, o Viola jogou. Mas é que tá, a torcida do Palmeiras ficou puta porque ele tinha feito porco, etc e tal. Então ele já chega com uma rejeição. Agora, só pelo simples fato dele ter jogado no rival, não vou querer o jogador no Corinthians, eu não penso assim, não. Mas respeito sua opinião também. O futebol também de hoje, acho que não tem mais espaço. O Portugal falou tudo. O futebol de hoje não tem mais espaço pra isso. Não dá espaço pra esse tipo de coisa mais. O cara tem que ser profissional, respeitar o time enquanto tá recebendo por isso. Acho que eu concordo com você. O futebol de hoje é assim, cara. Então, cara, eu falo muito dos meus amigos, cara, que eu não tenho mais, tipo, um ídolo no futebol, né? Meu ídolo agora é só o Corinthians. Porque não existe mais jogador que honra a camisa. É lógico, os últimos foram o Marcão aí e o Rogério Ceni que honra a camisa, né? Mesmo tem muito. Hoje em dia, velho. Infelizmente, a gente não tem mais. Hoje em dia você tem que pegar o autógrafo a lápis, cara. É, lápis e outra coisa. Escreve Corinthians, não escreve seu nome não, por favor. Mas é verdade. E olha lá, viu? Tem alguns jogadores que tem até uma certa identificação, porque você vê que o cara dá um carrinho, faz igual. O Wagner Love, por exemplo, não é um jogador que é a cara da torcida do Corinthians. Ele é um cara técnico. Ele não vai dar um carrinho no alambrado igual fazia o Tevez. Não vai fazer isso. Mas ele é competente no ato de fazer gol. Se ele começar a jogar e receber bola, o Corinthians vai ficar feliz com ele, mano. Acho que ele vai fazer uma grande campanha no Corinthians. Mas eu também acho. Também espero. Também espero que seja assim também. Eu sou fã do futebol dele. Ô, amigão, você já tá sofrendo por antecipação aí com relação aí à permanência do Guerreiro, ou não? Cara, eu falo uma coisa pra você que, tipo, no Mundial, quando ele chegou lá e fez os dois gols, o time tava totalmente montado. Eu acho que qualquer um que tivesse lá, as coisas iam ganhar aquele jogo de qualquer forma. Ele joga muito, é um bom jogador, mas é muito dinheiro pagar pra ele. Eu acho que o Corinthians vai continuar a vida sem o Guerreiro se ele for embora. Também acho, velho. Nenhum clube brasileiro e está do mundo pode ser refém de jogador. Por mais importante que ele seja, uma hora ele vai passar, ele vai terminar a carreira dele, ele vai terminar a história dele dentro do clube e o clube vai permanecer. Por mais doloroso que seja, eu acho que o clube tem que meter o pé na bunda, velho. Tem que ter orgulho também. Essa proposta que o Guerreiro quer, que o Corinthians arque, tá certo? Para que ele possa renovar, 7 milhões de dólares eu acho um absurdo, cara. Eu, particularmente, acho que se o futebol brasileiro quiser entrar num eixo, quiser realmente colocar a casa em ordem, tem que começar de alguma coisa. Eu acho que você abdicar, o Portugal, de jogadores que tem um salário como o Fred no Fluminense, absurdo, desculpa. Nenhum jogador pode ganhar R$1 milhão por mês, gente. Mas eu penso ninguém assim, pode. Mano, hoje em dia, como eu falei que não existe mais espaço pra essa coisa de jogador que jogou num time, jogou no outro e não quero saber, eu acho que também não tem mais espaço pra esse tipo de não renovou, não quero saber. Teve o tempo dele no Corinthians, ele ajudou muito o Corinthians, ajudou muito ele porque pagou em dia, ele ganhou um bom dinheiro aqui, e ele fez os gols do Corinthians, ficou na história, foi bom pros dois essa passagem. A partir de agora, ele que vai viver a vida dele lá, toda vez que vocês verem o gol do Mundial vão ter um carinho pelo jogador, e obrigado, ponto, vida que segue, vai vir e outro, André, já era, velho. O André, esse tipo de comportamento também, eu acho que o torcedor ele tem que começar a absorver, porque o torcedor ele fica aquela onda, eu quero um time forte, etc e tal, eu acho que todos querem, todos os torcedores vão querer buscar um time competitivo, um time que possa estar levantando canecos aí por anos e anos e anos e anos, mas é que tá, todo clube ele precisa também ter a consciência de que se ele começar a fazer uma dívida que ele não consegue pagar, vai amanhã acabar como o Botafogo. Esse negócio de tipo, faz a dívida, a próxima gestão paga, não é assim, gente. O futebol tá entrando num eixo que pode ser irreversível. Por exemplo, o Botafogo hoje, se não tiver uma ajuda externa, alguém que possa chegar e arcar com as dívidas, alguém que possa chegar e quitar de vez o que o Botafogo deve, o Botafogo pelas próprias pernas não consegue se reerguer não, cara. O Botafogo é um time que tá arriado, tá lá embaixo, e infelizmente, cara, tende a fechar. Quando eu falo tende a fechar, não tô usando uma hipérbole aqui não, velho. Eu tô falando sério, muito sério. O que seria uma hipérbole, por favor? É um exagero. sim. Ah. Mas não, é verdade, cara, mano. Então pode ser que o Kid Bengala... Por exemplo, a Portuguesa, com todo o respeito ao Botafogo, ele é muito maior que a Portuguesa. Sim. Em termos de títulos, em termos de história. Lógico. Mas a Portuguesa é um outro time que se não tiver uma intervenção, velho, não consegue se erguer por força própria, não. Já não tá conseguindo. Cara, eu só acho que nenhum torcedor tem... tem, merece tudo que os dirigentes fazem com os torcedores, com os clubes. Meu, é o patrimônio do torcedor. A gente fica triste até quando vê um time como o Botafogo tão ruim, não tem mais competitividade. É ruim isso, eu fico triste realmente. Sabe, a gente tira o sal quando o time cai, quando o time coisa, mas a gente fica triste quando estão acabando com o nosso, com a alegria do torcedor, que é realmente assistir o futebol, é ver um jogo de futebol, é ver um jogo bonito. Ó, velho, você falou tudo aí, agora eu não quero que entre a discussão, porque é um assunto longo e é ruim, a gente já discutiu claro. Muito isso aqui. Então, mas não, não, só uma opinião. O único jeito desses clubes aí, como Botafogo e outros, se reestruturarem, é uma distribuição de renda mais honesta entre cotas de televisão e para todos os clubes. Porque se você pagar muito para um e nada para o outro, esse aí vai ficar medigo para a vida inteira. Ah, vem polêmico. É a minha opinião. Agora, olha, vai dar uma discussão. Eu sou corintiano, o Corinthians é um time que arrecada bastante, mas eu acho que deveria ser igual na Inglaterra ou na Alemanha. Isso, na Inglaterra. Que tem várias formas de cálculo, inclusive com melhor colocação e melhor ibope, mas percentuais. Concordo com você também. É, mas, ó, amigão, e dentro de campo, velho? O Coringão pega o São Paulo agora no jogo de estreia da Libertadores na fase de grupos, hein? Pelo amor de Deus. Tô garantido nessa aí já tô na arena. Tá mesmo? Ah, véio? Já comprou o ingresso? Com certeza, primeiro. Custou caro? Não, pra mim não, via torcedor, né, vários pontos, tamo aí, né? Ah, boa. Aí sim, bom jogo. Bom jogo. Ô, o bagulho vai ser louco, hein, velho? Quem passa desse grupo aí? Meu, eu acho que passa a Corinthians de São Paulo também. Vão revezar aí quem vai ser primeiro e quem vai ser segundo. Aí sim. Ô, mano, boa noite. Boa noite, Sombra. Boa noite também pra André, todos os amigões aqui. E aí, Sombra? E o Corinthians que perdeu o Guerreiro, mas o São Paulo também perdeu um reforço que não é. É verdade, Centurion, né? Centurion. Porque o Centurion, ele tem uma suspensão de 2013, né? Então o São Paulo perdeu um jogador que, na verdade, não podia nem contar como reforço. É a volta dos que não foram. É a volta dos que não foram, né? É o atacante rápido que o Muricy queria. Ih, rapaz, você não sabe como faz falta esse perfil aí no meu time, mas tudo bem. Será que o São Paulo sabia disso? Perguntei pro Mota. Mas não é por causa disso, também não vai contratar o jogador, né? É. Não, eu sei, mas eu tô dizendo... Talvez não soubesse. Mostra de 2013. Mas ele não joga só contra o Corinthians e contra o Danúbio, né? É, os dois jogos. É engraçado que em 2013 eles não sabiam. Hã? Ninguém sabia. Pelo que me informaram, eles não sabiam. É, mas assim, ninguém, eu acho que nem o cara sabia. Se soubesse, acho que deixaram contratar. Não, tá certo. Não. Por causa disso, também acho pouco. Até porque a Libertadores é bom. Mas parece mais ou menos, ele é considerado talvez o segundo Messi argentino. Não, João. Então, aí você tá... Aí é uma hipérbole. Não. Como diria o Mano, você tá fazendo uma hipérbole. O que é uma hipérbole? Eu vi lá. Tá, é um exagero. É o blog do Portuga. Eu li, tava escrito Portuga? Isso. Não, mas é bom jogador, ele é bom jogador. Eu tenho medo das opiniões do Portuga, que uma vez ele falou que o De Federico era um gênio. Não, ele falou, falou que na Argentina era chamado novo Messi. Novo Maradona. Quem acompanha o programa e meu amigo Mano vai me deixar mentir. Quando o De Federico vinha pro Corinthians, eram dois jogadores jogando nesse Huracan: Pastore e De Federico. E eu falei aqui no programa: o bom é o Pastore. O novo Maradona. Aonde tá o Pastore? Aonde tá o De Federico? O Pastore está na igreja. Tá não, culto. Senhor, ele tá lá no Paris Saint-Germain. O Pastore está no culto. Paris Saint-Germain. Meu amigo, o Palmeiras é grande, bate no peito e diz pro teu coleguinha do lado. Mas qualquer nome que vem meio estranho, o Portugal fala que é bom, viu, André? O Portuga é fã da Argentina, né, meu? Não sei o que acontece com esse cara. Quando o Barcos... Sua presidente vai estar indiciada lá, hein? Ah, vai ser preso. Quando o Barcos veio pro Brasil, o que eu falei aqui, Domênico? Ele era bom. E é o quê? Mais ou menos. Porra, acertou uma em mil palpites. Mais ou menos. Pô, um monte. Conca, eu já tinha falado com o Domênico antes. Vários outros. Barcos também não é. Ah, que isso. Mas é bom jogador. Acho que era bom jogador. Barcos é bom pra caramba. Bom jogador. Acho que é bom jogador. Bom jogador. A época que eu estava no Palmeiras, todo mundo queria o Barcos. Bom jogador. Quem queria o Barcos? Já o Lucas Prato, eu acho uma bomba. E no Atlético Mineiro, Campeonato Mineiro, tá fazendo gol. Vamos ver Libertadores. Ô, André, um abraço pra você, cara. Bom fim de semana, bom carnaval. Eu não posso participar do quiz da Paulo Ar, não? É quem pode. Aí é o Mano, cara. Pode sim, velho, pode. Vou dar uma colher de chá. Do quiz Paulo Ar Carrier. Da Carrier. Mas não vai ter dica, hein? Ó, um já caiu hoje, hein? Um já morreu, hein, velho? Já caiu um já? Já. cara perdeu. Hoje já é raro. Ah, um já perdeu, você vai dar essa boiada? Vou dar essa boiadinha aí. Faz duas semanas que ninguém ganha. Não acredito. O bagulho é o seguinte, amigão. Você vai participar do quiz da Paulo Ar novamente, tá certo? Porque um já caiu foi aqui. Foi corintiano que perdeu a primeira? Foi novo. Mais dois. Com a mesma pergunta da semana passada. A mesma pergunta ele caiu. Essa pergunta aí derrubou dois já. Por isso que eu não vou fazer novamente. É, vai derrubar foi, o terceiro agora. É, derruba, duvido derrubar eu. Olha. Não mete essa mala, velho. Mete a mala. Muda muito a última pergunta. Muda a pergunta, mano. Então o negócio é o seguinte, velho. Você é corintiano mesmo, você manja. Ó, você pediu, velho. Ah, igual aqueles caras que começa a desafiar o professor do Domenico Gato. Manda que eu sei. Ah, velho. Mano, complicou, hein? O bagulho é o seguinte, velho. Vou te fazer três perguntinhas, tá bom? Uma referente a Polo Ar, uma referente a Carrier e uma de conhecimentos gerais de futebol. Se você acertar as três, você leva pra casa um split highwall da Carrier de 9 mil BTUs, tá bom? Ok. Então vamos lá, velho. Há quanto tempo a Polo Ar está no mercado de ar-condicionados? Há quanto tempo a Polo Ar está no mercado de ar-condicionados? Você precisa de dicas? Opções? Tem. Uhum. Vamos lá. Ih, já pediu opção. Você não sabe tanto assim. Alternativa A. 1.200 anos. Porra. Alternativa B. 89 anos. E alternativa C. 35 anos. 35 anos. Boa, velho. Acertou. A primeira já foi. Acertou. Me dá o controle pra mim. É, já tá com o controle na mão, velho. Olha aqui o controle. Dá uma pegada aqui, não. Ô, amigão. Fala aí. Tá pronto pra segunda? Vambora, né? Tô nervoso, tô tremendo, mas vambora. Calma. Tá um calor danado aqui, não sei do que eu tô tremendo. Então, beleza, mano. Vamos lá. Qual a empresa líder mundial na fabricação de aparelhos de ar-condicionado? Ah, essa é fácil, hein? Qual que é? Carrier. É Carrier, amigão. Acertou! Levou. É. Agora, amigão. O negócio é o seguinte. Agora deu azar. Agora falou a parada. Agora deu uma zicada. O Corinthians mal tem ventilador, esse ar-condicionado. Agora o negócio é o seguinte, mano. Vamos lá. Ai, meu Deus. Tá pronto? Tô pronto, manda lá. Mano, deixando os caras nervosos, mano. Em qual dia... Peraí, você tem 5 segundos pra responder, tá bom? 5 segundos. Tá pronto? Tá, vamos lá. Em qual dia, em qual mês, em qual ano o Corinthians ele foi campeão da Libertadores? Contra quem e o placar do jogo? Nossa, foi dia... Em qual dia... Ah, vai lá, vamos lá. 4 de julho de 2012. Sim. Contra o Boca Juniors. Hã? Primeiro jogo foi 1-1. Hã? E o segundo jogo foi 2-0, 2 gols do Sheik. Boa! Aí, essa foi. Matou, velho. Você levou pra casa aqui o split highwall da Carrier de 9 mil BTUs. Que baita apresentaço da Polo Ar, hein? Fala assim, obrigado, Polo Ar. Obrigado, Polo Ar. Fala. Obrigado, Estádio 97. Boa, mano. Agradece aí o Willis Carrier, que inventou o ar-condicionado. Esse velhinho aí é o cara, hein, meu? O cara é um monstro, mano. Maravilhoso. Agradece o Maílson também, que tá fazendo um joinha pra você agora, mano. Valeu, Maílson. É nóis, velho. E ó, amigão, você vai ficar na linha que você vai falar com o Bar, tá certo? Tá. Pra passar seus dados pra ele, pra você pegar aqui o seu split highwall da Carrier de 9 mil BTUs e ficar geladinho aí na tua casa, tá bom? Beleza. Valeu, parceiro. Obrigado. Cara, um abraço pra todo mundo aí. Abraço pros amigos, todos aí que estão ouvindo. Galerinho. Bom carnaval. Valeu, parceiro. Pra você também. Valeu, cara. Essa data, Sombra, ela é marcante, sabe por quê? Por quê, mano? O Corinthians conseguiu ofuscar a independência americana. Ah, é verdade. Dia 4 de julho nunca mais será o mesmo. Se você chegar nos Estados Unidos e falar que é Corinthians, o cara, por que é isso? É um novo povo asiático. Você é louco, rapaz. Vai ser atacado quando por nós? Isso é um vilarejo do Vai ser atacado por quando, é louco, por nós? Isso aí é atentado pra gente se preocupar. É louco. O Lúcio povo. Blanco me passou aqui a informação, pregou. Obama fez um fiel torcedor, mano. Não fez, ah, para, vai. O povo tem razão, né? Já pensou? Sexta 13 Obama, dia ali, dessas loucuras aí. Desses malucos. Como eu cheguei um pouco mais tarde pra fazer o programa hoje, eu gostaria de perguntar que história é essa de Chapeuzinho Vermelho, de pedra... Os três porquinhos, que porra é essa que tá acontecendo? Porque falaram que eu só falo de tragédia. Ah. Ele contou a historinha. Então eu vim aqui junto com o Percival, inclusive me deu uma piada sem graça que eu falei no ar. Mas sem, ele falou, o pobre sempre diz que não tem nada, mas quando chove, diz que perdeu tudo. Então eu contei a historinha. Não tem problema nenhum pro você. Esse Percival é maléfico. Como hoje eu tô brincando de ouvinte, aquela coisa de você ouvir só na hora que você entra no carro, eu tô ouvindo a hora que eu entrei no estúdio. Fala, meu camarada. Depois você pode contar a historinha de novo? A hora que você quiser. Replay do estádio. Eu contava essa historinha pro meu filhinho dormir. Caraca! Ele tem insônia desde que ele nasceu. Não sei por quê, mas eu contava a história pra ele. Perfeitamente. Esse estádio 97, oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Abaixa a cabeça, abaixa! Eita! Olha aí, tá passando mais uma vez o avião do Estádio 97. Que show de bola! Não quer participar da promoção? Se liga como funciona. A Energia 97 abre 2015 voando alto e te leva para assistir o maior clássico do planeta, Barcelona e Real Madrid. Promoção Avião do Estádio 97. Show de bola! É isso aí, fera. Fique ligado no melhor programa de futebol do rádio e anote quantas vezes você ouve passar o Avião do Estádio 97. É biscoitada no vinagre, malandro. Neymar, Messi, chutou! O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagem e ingressos para o jogo, com direito a acompanhante. Ai, avião, meu... Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte o seu passaporte e fique ligado no Estádio 97, hein, galera? Barça 4! Promoção Avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, a sua melhor experiência em voar. Agência Catalana de Turismo, Catalunha, a anfitriã dos grandes eventos esportivos. Eu também quero ir nesse aí, menino. Quem não quer ir para Barcelona, assistir Barcelona e Real Madrid na companhia do RG número 2? Eu não quero porque eu já vou. É isso mesmo. É a baita promoção do Estádio 97 para você viajar para Catalunha, uma região encantadora na Europa. Inclusive, muito bacana que, assim, através do nosso Face, do Face da Energia 97, diariamente nós estamos postando várias das atrações turísticas da Catalunha, culturais. Hoje. É um lugar muito legal, uma variedade enorme de programas que você pode fazer para sua família, pra, de repente, você fazer para sua empresa, né? Para negócios. É um lugar fantástico. Bacana. E de brecha, de sobra ainda, você pode assistir Barcelona e Real Madrid. Cereja do bolo. Ainda tem o jogo, né? Eu tô sabendo de algumas coisas que estão sendo providenciadas aí pra estadia do RG por lá, mas eu não vou falar, só pra que ele fique nessa ansiedade horrorosa. Judiação. Barcelona. São benesses, são coisas boas. Só posso esperar coisas boas. Presente mas de até para coisas boas se gera ansiedade. Verdade. Presente de aniversário. Mas então, eu gosto se dessa você, expectativa. Se você legal. Quer ir na companhia do RG, para concorrer, faça o seguinte. Anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 durante o programa em qualquer dia do Estádio 97. Não precisa ser todos os dias. Qualquer dia que você escolher para ouvir, você anota. Mas tem que ouvir quantas vezes passou durante o programa inteiro, no determinado dia, tá bom? Os aviões vão continuar passando até o dia 27 de fevereiro. Aí, a partir do dia 2 de março, na segunda-feira seguinte, nós vamos atender os ouvintes aqui da Energia. O primeiro que entrar no ar ao vivo, dizer, quero viajar para Barcelona com a Energia 97, com o avião do Estádio 97, vai ter que responder um dia em que o programa foi ao ar e quantas vezes ouviu o avião do Estádio 97 passar nesse dia. Boa. Se a sua resposta estiver correta, e você que vai escolher o dia, não somos nós, o que facilita ainda mais. Se você responder corretamente, e tem que ser o primeiro a entrar no ar ao vivo, e se você tiver com o seu passaporte em dia, com prazo de validade legal, meu amigo, você vai para Barcelona para ver Barcelona e Real Madrid. É um dos maiores encontros de craques numa partida oficial de futebol no planeta. É um absurdo. Sim. E aí é aquela coisa que você está acostumado a ouvir. É primeiro mundo, é organização, é o ar europeu, é, meu Deus outro do céu. Outro patamar. É o FG história, junto. Né? Você vai ter patamar. Um preview do céu, né, Sombra? Porque quando você morrer, você vai para um lugar muito próximo. É verdade, é verdade. Preview do céu. Mas é verdade. Você já faz aí uma van premiere do que te espera no futuro. É verdade, é verdade. E Portuga, eu vou te falar, Portuga. Tem uns amigos meus, o Chivão. E esses caras é igual o Tubis, tudo louco esses amigos meus. Cuidado, porque não pode ter problema lá. Barcelona não será mais a mesma. É, cuidado. E você vai viajar de uma maneira magnífica, uma maneira majestosa, que nem o apelido do clássico Corinthians São Paulo, porque você vai viajar nas asas da Singapore Airlines. A Singapore Airlines é a companhia aérea mais premiada do mundo. Asa não, é nosso centro, não é isso? É. É verdade. É que nas asas, eu tô com mais desde criança, slogan de aviação é assim. Nas asas. Né? É. A companhia aérea mais premiada do mundo, com apoio também da Agência Catalana de Turismo. A Catalunha é um patrimônio artístico único na Europa. Tem que ser conhecida. E um outro detalhe, um recado rapidinho que eu vou dar pra vocês. Sim. Que hoje é dia 13, né? Sexta 13. Até domingo, dia 15, continua uma promoção onde você pode adquirir lá no site da Singapore, singapoair.com, passagens diretas para Barcelona. Sim. E quando eu falo direto, não é só para você ir, é para ir e voltar, sim, tá? Sim. $788. Mesmo, eu adquiri, pode ir lá. É porque sabe o que acontece? Como o preço é baixo, muita gente fala, ah, é o trecho. Não. É 788. Não. 788 é para ir e voltar. É lógico. Bate lá passagem e volta, econômica, né? É verdade, tá bom? Não, bate, fica e volta depois. Que bate e volta é cara que extraditado. É a rapidinha, né? É a famosa rapidinha. Não, você bate, fica uns dias lá. Isso, você bate, curte, fica lá e volta. É verdade. Então aproveita, porque encerra domingo, dia 15, tá? Singaporeair.com, $788 a passagem. Aproveita, já leva a família. Pô, lógico. Porra, foi desse, velho? Muito mais barato que pro Nordeste, tá? O Nordeste é lindo, pior, mas é muito mais barato, tá bom? E você sai do país. Até com dólar alto é mais barato. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. E como a gente tem sempre grandes promoções, temos aqui os nossos locutores que não querem ficar atrás. Boa noite, Jorge Carmelo. Boa noite, como é que vocês estão? Chegou, Jorgão, é do carnaval. E aí, Carmelão, beleza? Tudo bem com você? Ah, muito feliz, muito empolgado pra esse carnaval. Tem muita coisa legal aqui na rádio. Você veio trabalhar no carnaval, velho? Ah, eu venho todos os dias, eu sou o único locutor da rádio, tem que vir, né? Você é bom mesmo, hein? É, na verdade, o Edmilson, às vezes, ele fica trocando as músicas aqui, né? É. Mas na maioria dos dias eu fico aqui, pô, imagina. É um maior prazer. Ó, inclusive você que tá ouvindo a rádio, daqui a pouco, viu, Sombra? Ah, pois não? Já ficou famosa aqui, né? Esse programete que eu criei aqui na rádio, que é a Seguidinha de Três, tá? Também tem a Seguidinha de Três, né? Não, fui eu que criei isso aqui. Ah, você criou? É, com certeza. Aqui, essa coisa Seguidinha de Três? É, são três músicas na sequência e no final você vota na melhor. Ah, porque inventaram aí a Seguidinha de Três ouvintes, é isso? Aí não, você põe... Isso, exatamente. Ah, entendi. Eu criei isso aqui. Que é o Sem Parar nosso. E tem um fã seu aqui, ele tá dirigindo um táxi agora. Hein? Placas EZL0052. Sim. E tá ouvindo agora o Carmelo. Olha, um grande abraço pra você. Participa aqui das promoções hoje, daqui a pouco. Ganhou prêmios do Carmelo. Ganhou prêmios? E da energia? Da alegria da cidade. É, isso aí. Eu acho que ele ganhou, então, o escorredor de prato do Eduardo Costa. Não! Muito legal. Ganhou uma camiseta do Estádio 97. Uma camiseta. Muito boa. Então você que está ouvindo. Corredor de prata é demais. Você que... E de madeira ainda. É de madeira? É, que é pra não. Putz, aquele lá. Pra não enferrujar, madeira não enferruja. Mas fica com limo, cara. Vai criar fungo. É bem melhor. Mas o fungo é bom, né? O iogurte não tem fungo? Tem uns negócio de bactéria. Só se for no que você pega. É bom, tem horas que o fungo é importante. Então você que tá no... Você que tá no táxi, você pode mandar aqui, ó. A Seguidinha de Três, a primeira música é Carrapicho. Certeza. A segunda música. Com certeza. Grupo Amor e Cia. Amor e Cia? É, Amor e Cia. Não, Amor companhia. E Companhia? É, eu acho que é Amor e Companhia. Amor e Companhia. Abreviou, deu uma abreviada. Exatamente. Carrapicho, certeza. Grupo Amor e Companhia. Talvez. E Giovanni Lima, nunca. As três nas... Porra, essa é uma seguidinha de três. Bacana e demais. Aí a pessoa ouve e se mata depois, é isso? Olha, essa seguidinha de três é o corredor da morte. Aí é! E vai ter promoção. É melhor morrer. Vai ter, não. E se mata de amor, com certeza. Ó, durante todo o carnaval, viu? Olha que delícia. Todo o carnaval. Aqui, porque assim, a Edneia, que agora ela chefia a promoção, ela até tá ganhando mais. Ah, é ela que tá na promoção? Mas peraí, a Edneia já não tinha outro cargo? Ah, não, ela era estagiária do Edmilson. Ah, entendi. Aí agora ela é chefe de promoção e Edmilson é chefe técnico da rádio. Ah, agora tu tem chefe técnico. Exatamente. Inclusive eu queria falar com o Edmilson que a rádio tá fora do ar. Ficou o dia inteiro e ele sumiu falando que era problema do computador. Carnaval, isso. É, exatamente. Bom, onde foi para o Edmilson, acharam? Então, ele já tá preparando o nosso carnaval, vai ser o seguinte. É. Durante todo... Ó, essa, é pro... essa música daqui a pouco a gente vai traduzir pra vocês ao vivo, caindo de mão, hein? Daqui a pouco a gente vai traduzir ao vivo. Qual parte? Uhum. Esse carnaval vai ser muito legal. A gente, o Edmilson tá agora, a gente vai ter isso aí, ele criou junto, a Edneia criou junto com um amigo nosso, o RG. É? Eles criaram lá. Não, foi o Juca, tudo é o Juca. Ah, o Juca que criou, tá certo. É, o Juca me passa pra passar pra... Uma ideia muito boa, que, olha só, é o Tobo Seco, o que que é isso aí? É um toboágua em cima do pico do Jaraguá, Sombra. É muito delicioso. Como que é o negócio? É um tobo seco. A gente vai, vai sair de cima do pico do Jaraguá. É porque ele tá colaborando com a falta d'água. Exatamente. Né? Ah, vai descer até a Bandeirantes. Só que ele não tem água, justamente para não gastar água. Por isso que é um tobo seco. Exatamente. Meu Deus. E a gente procurou escolher... Mas não, vai ralar a bunda dos tempos. Não, aí que tá. E você não sabe. A gente pensa em tudo. A gente pensa... É? Primeiro que a lona vai ser azul para você pensar que tá no mar. Né? Já ambientalizar. E segundo... Que o Edmilson vai ficar lá em cima dando empurrãozinho pra você descer. Então pra que água? Exatamente. Vai rolando. Não tem a lavagem a seco? Tomou água seco também. Você e desce. Quando chegar lá embaixo, tem ajuda não, de alguém? Não, bota. Você não sabe o que é melhor. É. O Edmilson, durante todo o percurso, ele vai descer correndo do seu lado, fazendo assim, ó. É pra você imaginar que você tá lá. A gente não deixa o ouvinte aqui na mão aqui, não. É muito legal. É o Tobo Água da Energia e Alegria da Cidade. E além disso, olha só, são várias equipes de promoção. Além disso, na mesma hora, como eu anunciei semana passada, vai ter o Carnadema. Carnadema. Carnadema. É, o carnaval mais gostoso do Brasil em Diadema. Então é o seguinte, o nosso trio elétrico em cima da Rural da Rádio Novinha. Rural? Rural é zero bala. Mas como é nova? É porque esse carro é velho. Não, mas pô, o KM dela tá com 300 mil só. É KM? É, 300 mil, novinha, pô. Que bonito. Rural 82, novinha. Olha só, a gente, esse vai ser o trio, vai ser em cima da Rural. A gente vai sair da entrada de Diadema e vai até o pedágio da Imigrante. Olha sim. Aí, que legal. E ainda, além disso, no percurso tem os camarotes, né? Você pode comprar o camarote. Tem o camarote da VASP, da Zé Aronso, da Mesbla, MAP e o camarote Malta 90 Folia. Mas essas empresas não existem mais. Na Energia Alegria da Cidade, existem. Existe! E olha só, você pode adquirir nos nossos postos de venda, viu? Ah, é? Se você quiser, por exemplo, o camarote Malte 90 Folia. Você pode ir lá no SOS Freios, quilômetro 40 da Imigrante. Onde? SOS Freios. O Zé. SOS Freios. É, o Zé tá vendendo agora lá. Quem? O Zé é o dono do SOS Freios, ele vende. O ingresso, você pode chegar lá, ele tá vendendo agora. É. Quilômetro 40. E além disso, o Clóvis também, viu, Sombra? O Clóvis? Ele que é vendedor de biju e fica no meio do trânsito da Bandeirantes. Então você pode procurar ele, ele também tá vendendo. Que maravilha! E todo mundo e o Abadá? Passa... Vai ter Abadá? Além do Abadá, a Edneia cortou um monte de pano lá e escreveu Abadá, tá muito bonito. Escreveu Abadá. Escreveu. E além disso, todo mundo que participar desse um dos camarotes vai ganhar um bronze com a Energia e Alegria da Cidade. O que que é? É uma fórmula caseira muito bacana, tem coca com açúcar e limão, que é pra dar um bronze muito gostoso. Mas isso aí vai fazer mal. Não, é igual aquele pretinho que tem de Lava Jato, então o nosso é o contrário. Como além é? Disso, a gente tem limão, porque é pra queimar a pele, fica bem gostoso. Com limão? Com limão, a delícia. A pessoa vai torrar. É essa a ideia da Energia e Alegria ideia. Da Cidade. Mas depois que seca, tira, né? Fica tudo queimadinho. O Edmilson? É. Já usou, ele tá bronzeado permanentemente. Se tá passar isso pra minha mulher, ela usa, viu? Não é isso, usa. Pior que usa, ela é. É mesmo? Ela tava reclamando o preço. Número 1 da Energia e Alegria da Cidade. É. Te adora. Pô, ó, o Edmilson esvaziou um monte de pote de colírio, ele botou lá dentro, eu vou descolar um pra vocês. Pô, ela vai agradecer. Muito obrigado. Tá, então é isso, a energia bombando. Você é um locutor de bom coração. Com certeza. Muito obrigado a todos aqui. Bom carnaval e um beijo no coração de todos vocês. Valeu, Carmelo. Boa, Carmelão. É isso aí. Esse Carmelo, hein, bicho? Ah, eu tô preocupado. Não é mole, não. Agora juntou Juca, Carmelo, Tobias, puta. Tá bem louco, né? Nossa. Olha a Edneia dançando. Vai, Ed! Ed! Olha o Edberto Perna dançando, ó. Edberto. É. Tá fulando num pé só, Edberto. Vai lá. É. Edberto é colega do mano lá na K2. Aquela perna fininha. Olha, a panturrilha mais malhada que eu já vi é do Edberto Perna. Ah, é? Ah, é? Quantos centímetros? Sabe qual é o apelido dele? Não. Pau de selfie. Pau de selfie. Muito bem, você tá ouvindo o Estádio 97 no oferecimento do Grupo Esser. Você quer mais qualidade de vida? Então, você tem que conhecer hoje o Le Village. Fica na Casa Verde, um bairro tradicionalíssimo de São Paulo. Você quer mais tradição que isso? O Domênico mora lá. É o melhor bairro que tem pra morar. É. Agora é o seguinte, o Le Village é um projeto elegante, aconchegante e ideal para um ritmo que quer mais tranquilidade. São apartamentos de 59 metros quadrados, dois dormitórios, sendo uma suíte. Meu amigo, esse é mais um lançamento do Grupo Esser, empresa reconhecida pela qualidade. Apartamentos para moradia e investimento no tamanho que você procura. Então você não pode perder tempo. Conheça, aproveita, olha. Tem muita gente que não vai viajar no carnaval, tem muita gente que está realmente nesse fim de semana preocupado muito mais em arrumar um apartamento para morar, de repente está pretendendo se casar em breve. Então aproveita, tá na Zona Norte? Quer ficar na Zona Norte? Vai lá na Casa Verde conhecer o Le Village Casa Verde. E você vai desfrutar de um terreno com mais de 4 mil metros, lazer completo, piscina adulto e infantil, quadra, churrasqueira e muito mais. Visite o stand na rua José de Brito de Freitas 295. José de Brito de Freitas 295. Se você quiser saber mais detalhes do empreendimento, entra no site esser.com.br/levillage ou ligue agora mesmo lá na Esser, 3951-3888, 3951-3888. Moleza, amar a Casa Verde é uma tradição de muitas famílias, hein? E viver no Le Village também vai ser. Estádio 97, agora vamos a mais uma sequência de três ouvintes na sequência no Estádio 97, no oferecimento de Sem Parar. Com Sem Parar é muito mais agilidade no seu dia a dia. Sem Parar em todo lugar, Bah. Vamos lá, 3284-7097, toca, Drubal. Alô? Alô? Quem fala? É Márcio. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, beleza? Márcio do quê? Márcio Oliveira Vieira. Márcio Oliveira Vieira. Tem quantos anos, ô Márcio? 32, Domênico. 3.2, RG. Ah, só o mês que vem, viu, Domênico? É, por que só o mês que vem? Porque é fevereiro, depois que vem Márcio. Ah, sensacional! Sensacional! Você tá lá, em Márcio, você vai estar onde? Em Márcio? Em Márcio, eu estarei... merecidamente gozando minhas férias em Barcelona. Chique, hein? Olha. Muito chique. Merecidamente. E você vai levar a esposa ainda, né? Sim, sobre toda a orientação do nosso Marcão. O RG vai estar nojento igual o Domênico agora. Mas vou voltar nojento. Agora tem um passaporte, velho. Agora me aguarde, né? E você vê como são as coisas. Ó, a dica. O Sombra sabe disso. O Sombra não dá ponto sem nó. Não. Começou a festa da véia. Viu, Marcão? Eu fui a primeira. Ao sucesso que tem sido até hoje. Começou o navio, velho. Eu fui no primeiro. E depois... ao sucesso que é hoje. E agora, estamos abrindo Europa, velho. E eu que vou. Olha o sucesso que vai ser isso. Vai dominar o mundo todo. Hein? Quais são os outros países, Sombra, que nós temos que fazer aí com as promoções? Fala, Marcão. Boa, RG. Pé quente. Quais são os outros países? Você não ganhou por acaso. Tá vendo, velho? Olha só, começando por Barcelona, mas a Singapore Airlines opera outros destinos no Sudoeste Asiático. É só o começo, RG. Nossa! Olha só! Não vou nem desfazer a mala, aí tem outra, né? A partir de Barcelona, meu amigo, a Europa é tudo perto. Tudo. É um hub interessantíssimo. Eu vou andar de trem bala, eu vou pra França. Ah, vai! Vai! RG, você largou aquela sua modéstia de Vila Isabel, que ele chama? Como que é um lugar lá que ele vai? É Santa Isabel? Isabel era santa, não sabia. Ah, Santa Isabel querida. Mas tem uma. Ah, Santa Isabel querida. É. Mas fica lá, fica lá. É lá onde eu vou contar a história. Ah, entendi. Tá certo. Ô, Márcio. E o bairro aí, qual que é? Aqui é Grajaú, Domênico. Grajaú, velho. É. E o time? O time é Coringão. Ah, Coringão, mano, Coringão. É isso aí, mano. Mas você deve passar o induto, não é no Natal? É só no Natal. O induto vai pra casa da tia de vocês, velho. É isso aí. Tia! O induto vai passar na casa da tia de vocês, velho. Juiz, porra! Pra dar uma boa tarde pra ela. Segue o jogo, sem falatório. Ó, amigão. Oi, fala aí, mano. Os jogadores do Corinthians passaram o maior perreio, velho, na volta da Colômbia, hein? Você viu que sufoco, hein, cara? Por quê? Porra, mano. O Corinthians acabou pegando uma turbulência lá, Sombra, e o avião, ele teve uma queda de altitude de 3 segundos, cara. Porra, mas tudo imagina, 3 segundos hein? No ar, o avião descendo de barriga, velho. Os caras ficaram com o fiosco na mão, mano. Ô, mano, mas o Tite falou que tinha comida no teto, tá ligado? Você tá num... Ô, mano, Corinthians e avião não combina, hein? Tá louco, rapaz, porra. Corinthians é internacional. Tudo acontece com o Corinthians. Brincadeira de montanha-russa. Eu também coisa, acho, só que a montanha-russa, as descidas, às vezes, dura mais. Pro cara que tem medo, né, mano? É que vocês nunca foram de Belo Horizonte pra Vitória, velho, pro Espírito Santo. Lá pra... Passa em cima das cordilheiras, você vai ver. Eu lembro que eu tava com o Mano, com a futura esposa dele, e tava lá com a minha mulher também, a gente tava lá no elevador que cai. Ah! meu amigo, eu imagino os caras no avião que deve ter passado... Eu acho legal, tal. A mulher do Mano, meu amigo, eu nunca vi alguém com um grito de pavor tão grande. Pior que barata, se tivesse visto uma barata. O Mota vendo barata, você imagina. Não, mas é realmente complicado, velho. Ainda mais pra jogadores que muitas vezes tem medo. O Guerreiro é um jogador que tem medo. O Guerreiro é apavorado, né? O outro é o Gil, só que o Guerreiro não tava nesse voo. O Guerreiro, se tivesse nesse voo, ele tinha infartado. É, então. Certeza. Mas o Gil também parece que passou um maus bocados lá, mas tá bom, né? O time tá em solo. Ah, tá intacto, tá pronto pra quarta-feira passar o carro nos caras lá. Vai passar carro. Cuidado, cuidado que às vezes a rua tem lombadas. Cuidado. Tem nada. Ô, amigão. Tranquilo. Mas esse jogo de quarta-feira aí, o Corinthians ele não vai poder contar com o Guerreiro, cara. O Wagner Love parece que estreia amanhã aí pra ver como é que vai estar fisicamente. E se tiver chance, pode ser que ele entre em campo na quarta-feira. Para muita falta o Guerreiro, cara? Ou você acha que o Wagner Love dá conta do recado? Vai fazer falta, sim, o Guerreiro, mas... Se o Wagner Love também não puder jogar, o Danilo sempre faz a vez lá, né, meu? O Danilo dá sorte contra os caras também. Mas eu colocaria o Danilo no segundo tempo, cara. Eu não colocaria o Danilo para começar jogando, não. Eu, se fosse o Tite, se não tiver chance do Wagner Love começar a partida, eu colocaria aí para jogar ali de centroavante o Sheik, fazendo as vezes que ele fez em 2012... E colocaria de companheiro dele ali o Steven Mendoza, cara. Aquele moleque é rápido, velho. Se o Corinthians puder explorar um contra-ataque nesse jogo aí, esse cara vai ser útil. É, ele aquele Mendoza deu um pique no contra o Porco lá, que foi engraçado pra caramba. É, o moleque correria, mano. É, mas eu acho que nem contra o Sheik, ele é muito teimoso, ele volta muito pra marcar, ele de centroavante não ia dar certo não, hein, meu? Não, mas o Sheik jogou assim na Libertadores de 2012. O Corinthians, ele não tinha um centroavante fixo. Ele fazia a frente ali, cara. Ele fez a frente naquele ano mesmo. É, então. Mas pode deixar contra o São Paulo, colocando qualquer time, a gente passa o carro. Cuidado, hein? Os últimos três jogos, vocês não passaram carro nenhum, não, filho. Pega aí. Vocês foram lá em Itaquera e... Não, os últimos três jogos... Três jogos não passou. Não passou. O jogo em Itaquera foi o quê? Quanto tá maluco? Agora? Qual? O que o Antônio Carlos meteu a mão na bola. É... Não, os últimos três jogos pode pegar. Não, aonde, você é louco? 0-0. 0-0, fala bobagem. O Antônio Carlos meteu a mão na bola, que foi o jogo. Teve um jogo recente que o São Paulo perdeu por 3-2. Foi brasileiro. Foi brasileiro. Arena. O São Paulo empatou. Eu lembrava, eram os três empates. Ah, você lembrava errado. O último que o São Paulo ganhou de 3-2 também. O São Paulo ganhou no Paulista. É, foi no Paulista. Ganhou no Paulista, foi uma vitória sensacional. O Mano veio aqui todo borrado. É louco. É verdade. Foi no Paulista, então assim, não passou o carro nos três jogos, passou em um. E não passou também, foi na sorte. Foi na sorte. Foi na sorte, né? Lá no Paulista foi sorte. Pô, mas eita, que aqui é tri da Libertadores, amigo. Olha lá, cá entre, que pênalti arrumado aquele do Antônio Carlos, não, né? Imagina, imagina. Aí depois a discussão é, mas não era bem assim, entendeu? Imagina, ia sair o gol. É. O cara meteu a mão na bola, viu que ia sair o gol. A bola bateu na mão dele. Não importa, a mão não tava presa ao corpo. Então, ô, mas Márcio, a grande discussão foi que não valia depois. A gente sabe, lógico, o Corinthians tem as suas virtudes, é um grande time, inegável. É verdade. Mas como é torcer assim, pra um time que é sempre ajudado? Conta aí. Ah, olha, rapaz. O Corinthians não é sempre ajudado, não. Ano retrasado aí, o Corinthians foi garfado roubado. Você tá louco? É compensação. Aí é com a Marília no Pacaembu. Com a Marília no Pacaembu. É compensação. Essa punição escrota que teve em cima do Guerreiro. Que jogo foi esse? Você é louco? Eles e Boca, rapaz. Teve isso. Garfado aquele jogo roubado. Não, fora isso, amigão, fora isso. A gente ia ser bicampeão naquele ano. O Campeonato Brasileiro do ano passado, aí, o Corinthians foi o time mais prejudicado pelo STJD. O Corinthians foi o time mais acionado no tribunal. Cara, tem um estudo mostrando que o Corinthians foi o time mais prejudicado pela arbitragem no Campeonato Brasileiro do ano passado. Que é o estudo. É estudo da Universidade de Princeton. Não, mas é verdade. É verdade. Teve aí um estudo aí de uma faculdade renomada aí mostrando que o Corinthians foi o time mais prejudicado pela arbitragem do ano passado. Teve aí o STJD que acionou o Corinthians aí no mínimo umas 50 vezes no tribunal ano passado. Fez coisa errada. Não podia xingar em campo que o Corinthians era acionado, né? Faz coisa errada até que seja o Corinthians, amigão. O Corinthians, ele. Primeiro, vamos por partes lá. O negócio do Petros. Aquela topeira daquele árbitro ficou parado na frente do jogador do Corinthians. O Corinthians. Imagina, óbvio que é. Aquela topeira ficou parada na frente do Petros. O Petros ia na direção do gol pra receber um passe aí no ponto futuro. Mano, nem ia fazer um gol. No ponto futuro. Lógico que é. Como aquela topeira, aquela anta ficou na frente do Petros. O Petros foi lá. Imagina, não é mentira não. Ele tá franzindo a tela. O Petros foi lá e foi praticamente agredido pelo árbitro. Abrindo as narinas. Negativo. Depois, amigão, o Petros, tá certo? Que ele tava no estágio ali, no contrato dele tava escrito lá vínculo, aí tava lá, empréstimo. Aí depois apareceu lá, o Corinthians falou, não, vamos comprar o Petros, blá, blá, blá, blá, blá, legal. Pegou lá, saiu do vínculo. Você não sabe assinar empréstimo, um contrato. Tava lá, passou do vínculo de empréstimo pra vínculo definitivo. Pronto, a STJD queria tirar 18 pontos do Corinthians. Aí depois da Copa do Brasil, amigão, outra vez um árbitro irresponsável parou na frente do Guerreiro, quando o Guerreiro tava avisando a bola. Novamente o goleiro Corinthians punido no tribunal. Um absurdo, velho, um absurdo. O Corinthians é o time mais prejudicado do futebol brasileiro. O Mano é o cara que não pode beber. Toda vez que ele bebe, ele cisma de um poste entrar na frente do carro. Não é não, velho. Você sabe. Deu braço a torcer. No próximo jogo do que vai usar, eu não mereço ser atropelado. Ô, Márcio. Oi, fala aí. Deu braço a torcer. Cara, olha, um abraço pra você. Bom carnaval. Tudo de bom. Obrigado, valeu a brincadeira. E beber não dirija. E a promoção da Paulo Ar? Perdi. Ah, o cara foi aí. Ih, mano, o cara ganhou o ar-condicionado hoje, mano. O outro corintiano errou. Eu tô tentando, falando agora é minha vez. Putz, mano, que azar que você deu, hein, mano. O último ouvinte acabou levando. Levando aí o split highwall da carreira aí. Não, mas firme, eu vou tentar na próxima. Mas aqui. Posso te dar uma dica? Fala aí, mano. Eu sei que ganhar é muito legal. Liga lá na Polo Ar, você não vai se arrepender. O preço dos caras é muito bacana. Não, e acessa ligar. Aí, ó, poloar.com.br. E depois que você instalar o ar-condicionado... Vale a pena, mano. Você vai falar assim, meu Deus, quanto tempo na minha vida eu perdi passando calor à toa. Aqui em casa aqui é um calor infernal, meu Deus. Pra dormir, e outra, gente, cara, não existe nada. Hoje, o primeiro utensílio da casa, ó, ainda mais com o calor que tá fazendo, o primeiro, o primordial, ar-condicionado. Segundo, videogame. Terceiro, geladeira. Aí na ordem, na escala de prioridade, RG, você tem lá, tá certo? Primeiro, ar-condicionado. Segundo, TV a cabo. Quarto, despesas médicas, plano de saúde, remédios, etc. Porque você vive com dignidade se você tiver um ar-condicionado na sua residência e morrer. Então. Agora, por exemplo, se você não tiver um ar-condicionado e tiver remédio, você vai ser um sujeito infeliz. Vai continuar vivo infeliz. Eu prefiro ser um doente geladinho do que um vivo com calor. Porque você é doente, a gente não tem dúvidas. E vou te dar uma dica muito legal, amigão. Fala aí. Mais uma dica que você não... Olha, você vai comprar amanhã. Qual, velho? Sabe qual é? Não. Fala aí, você fala que aí, é corintiano. Fala aí, RG. Quando você tem o Polo Ar, o Corinthians perde, você não esquenta a cabeça. Olha, as cores não vai perder esse ano. Um abraço, cara. Boa noite. Valeu, tudo obrigado. Um abraço a todos aí, tudo de bom aí, hein, meu? Valeu, irmão. Aí. Prazer falar com vocês, hein? Valeu, cara. Obrigado. Posso fazer lá a promoção do Bozano? Pode, fala aí. Só Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou o kit Bozano, vai pro carnaval bem barbeado, eu não sei porque você não vai poder pagar o prêmio agora. É. Mas depois da quarta-feira de cinza você vai ser um cara bem barbeado. Um abraço! Abraço, beleza. Tchau, valeu, tchau. Valeu. Tchau. Essa sequência sem parar. Três ouvintes na sequência. Momento sem parar no Estádio 97. Com o Sem Parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar, Domênico. Tempo bom, hein, Dodô? É verdade, hein? Época boa, né? É, honra. Sem parar, né, Dodô? Tá de brincadeira. Alô? Alô? Quem fala? É Rodrigo. Fala, Rodrigo, tudo bom? Tudo bom, Dodô? Rodrigo do quê? Hoje eu posso falar que o Benja não tá aí. É Rodrigo Barbosa Zanquete. Hoje pode. Graças a Deus. Mais um feriado. Orra. E quantos anos você tem? Tenho 30. RG, hoje 3.0, hein? Ah, então, mas eu vou discordar dele. Porque, por quê? Vai discordar dele. Porque ele acertou o Drigo, ele não errou. Ah, sensacional! Salvou. Hoje ele acertou em falar a Barbosa, entendeu? Que piada! Ó. Não, sem violência. A única coisa que eu tenho aqui. Sexta-feira de carnaval, sem violência. Não, a única coisa que eu tenho aqui pra mandar nesse. Xícara de café. Viu? Nesse vidro na sua cara. Não, essa xícara aqui, ó. Xícara. Ó. Você vai viajar, feliz. E se tem uma coisa que eu sou bom é de pontaria. Não faz isso, você vai acertar. Você vai arregaçar a testa do Rudy? O Rudy depois tem que aparecer lá na Rede Globo, lá, que ele faz uma ponta lá. Não faz não, RG. Pô, garoto, você pai... Ele você acompanhou o pré-natal ontem? Como foi? Ele vai de Walking Dead lá. Muito vai bom. Ser papai ou... Pô, vai ser... É. Meu filho vai ser o garoto. Tá bom. Ô meu chega velho... piada. É. Qual que é o bairro aí? É Parque das Paineiras. Não é cemitério, mano. É, porque eu queria falar, isso é nome de cemitério, velho. É Parque das Paineiras. Onde você tá enterrado, velho? Lá no Parque das Paineiras, aí na quadra tal, cova tal. Igualzinho. É, tô na praia. Já? Desde ontem. Mas hoje é, meu, sexta ainda. É, mas já tá. O time, qual o time? É Verdão, Dodô. Ah, é nóis, mano. Tio, escolhi da tua véia, ó. E eu, cacete, Redi. Sim! Família do Paulo Nobre falou que é o dinheiro. Aí tá vendo? Liga o pai, melhor que ele dá o dinheiro. Ele emprestou, é da família, velho. Você acha que o maluco morde tudo sozinho? Você quer dizer o quê? Que o pai e a mãe chegaram e deram uma bronca nele e falaram assim: Paulinho, cadê aquele dinheiro que eu tenho? O Paulo Nobre Teixeira, RG. Porque as irmãs pressionaram o cara lá também. Vamos falar? Esse rapaz aí, esse Paulo Nobre, com o qual eu nem conheço, foi uma bênção pro Palmeiras. Ô, mano, a mãe chegou em casa, a mãe e o pai abriram a porta e o envelope embaixo. Era o extrato. Abriu assim. Eita porra! Que é isso, Paulinho? Mas o Paulo Nobre falou, eita porra! Ô, vovó. Oi. Meu pai sempre dizia uma coisa e ele realmente tem razão. Ok. Aliás, o papai faz amanhã mais um ano de vida. Ô, oh, parabéns, Chicão. RG, você faz no... Olha só, parabéns. Domingão, né? Domingão. Chicão é... Amanhã e você domingo. E eu faço bem domingo. Qual é o signo? Parabéns. Aquário, né? Aquário. Vamos aquariar. Aquário. Ele gosta de cenoura com chocolate? Não. Não? Seu Chico, não. Ela de cenoura, não é? Bolo de cenoura. Ah, bolo de cenoura. Ah, bolo de cenoura. Ah, bolo. Você falou de cenoura com seu Chicão, respeito seu Chicão. Eu misturo com o dedo e fico uma delícia. O dedo? Que velho. Não, mas a avó Olímpia tem o dedo limpinho. Ah, não. Então, mas o que ela faz? Você vai fazer bolo só pro Chicão e pra mim? Então, pra você também. O seu Chicão sempre disse que a inveja é uma grande M. Uma inveja do quê? A inveja é uma grande M. Mas, ô, meu brother. Sim, doutor. Acabei de elogiar o Paulo. Então, por isso mesmo. Que foi uma benção, que não sei o quê. Mas eu acho que ele foi uma que tem que devolver o dinheiro. Mas tem inveja nisso? Invejoso. Eles são melindrados. Vocês são todos. Não, quem é melindrado são vocês que estão falando. Você que tá falando que é inveja. Nós falamos alguma coisa? Meu sonho era quase ter caído ano passado. Nossa, como eu rezei pra quase ter caído. Eu fiz um elogio. Era a piada do mano, né? Que foi sem graça. Não é piada. A mãe falou, cadê o dinheiro que tava aqui? Então prova que a mãe falou. Embaixo do jarro. Mas, ô, meu velho, e aí? Você tá gostando desse jogador chegar aí? O que você tá achando desse novo time? Você acha que vai demorar muito pra embalar? Pros caras aí pegarem... Ao contrário do Portugal, eu acho que não vai demorar tanto não, viu? O Paulista é um campeonato, por mais que todo mundo fale que é ruim, eu acho que é o melhor campeonato regional do Brasil. Isso é verdade. Mas aí também... Se eu pegar o Carioca é ridículo. Nossa, pegar ridículo. Os outros, então você vê um time que você fala, nossa, é igual da rua aqui de casa. Mas qual a diferença também do Carioca pro Paulista? É que o Carioca... Lá tem quatro grandes, aqui tem quatro grandes. Mas não tem mais então, quatro grandes, não. O problema é que os pequenos lá, Sombra, são pior que os pequenos daqui, né? Os times do interior do Rio por exemplo, mas você ainda, por exemplo, tem a Ponte Preta que tá na primeira divisão, você tem a Portuguesa, que por mais que esteja na terceira, gente... Ribeirão. Nem se compara. Nem se compara. Mas não é que no Rio também, agora hoje em dia, é só dois que vale, né? Flamengo e Fluminense. Os outros dois, pelo amor de Deus. Tá caindo, os grandes aí de lá estão quebradão. Ah, não deixa de ser nem times grandes. Fluminense, eu sei, mas pode disputar o Fluminense de tá elenco melhor. E tudo. Ah, mas o Fluminense tá melhor que o Botafogo. Pega o elenco do São Paulo, Corinthians, do Palmeiras, do Santos. Pelo amor de Deus. É o campeonato aí que, pô, deve valer bilhões. Mas, ô Norberto, quem que você mudaria aí do jogador do Oswaldo Siqueira? Quem? Oswaldo quem? Oswaldo Siqueira? É, do Oswaldinho? Oliveira. Oliveira. Quem que você mudaria aí, Norberto? Você botaria alguém? Tem que esperar, né? Quando o Arouca puder jogar, o Valdívia voltar, ele vai voltar com menos pressão, vai ter gente pra dividir a responsabilidade com ele ali. E ele, na armação de jogadas, ele é muito bom, cara. Ele pode machucar, seja o que for, mas ele tem uma visão de jogo que poucos jogadores têm no Brasil hoje. Você sabe quem tá surpreendendo, Norberto? O Robinho tá jogando direitinho, viu? Robinho é bom. Tá jogando, bom. É verdade. É um bom coadjuvante. O Rafael Marques também é bom. Eu vi ele entrando nos dois jogos que ele entrou bem. Cuidado. Acho que é melhor esperar, hein? Não, eu não tô falando que ele é craque. Ele entrou bem. Com relação a esse jogador, é melhor esperar um pouquinho, viu? Agora, uma pergunta, Rodrigo. Você acredita que o Palmeiras fará muito esforço para manter o Valdívia agora com a chegada de Cleiton Xavier? Olha, não sei. Assim, o Valdívia ele tem uma identificação com o Palmeiras. Toda hora falam que ele está sendo negociado. Vai depender dele. Se ele aceitar os moldes do Palmeiras, ele fica. Se não, tchau. É, tem um detalhe, né, Sombra? No ano passado dependia dele, né? Hoje? Ou ele jogava ou nós estava ferrado, né? Hoje... já não depende porque, dele. Olha, o custo-benefício é horrível. Horrível. E hoje você, por exemplo, você tem outros jogadores que podem fazer a função dele e até no mesmo, quase no mesmo estilo, né? Caso do Cleiton Xavier, que se jogar o que tá jogando aí, que a gente viu... Olha, eu vi uns gols dele quando ele jogava lá. É verdade. Que emoção. E aí o Palmeiras... acontece assim, é o Valdívia que agora vai precisar jogar bola pra poder aparecer. Não sei também qual é o grau de se ele quer aparecer, se não quer aparecer mais, qual o futuro do... O que ele quer fazer da vida dele, se é só jogar e acabou, é só morder dinheiro do clube, acontece, né, mano? Dodô? Porque depende do que o jogador tá afim de fazer na vida dele. Olha, o único jogador que eu vejo que pode bater de frente é o Creito. Porque o Robinho é bom, mas pode jogar de frente. Não, o Robinho é bom, mas não dá, o Alan, né? Patrício é muito instável. Não, né? não chega no dedão do pé do Valdívia. Dodô. Jogando bola, não. Dodô. Dessas contratações, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que a maior prova mesmo, quem vai ter que mostrar que sabe, é o técnico. Com certeza. Porque ele tem o que nenhum clube dá para um monte de técnico. Ele chegou e tem um time novo. Ele tem dois elenco, times, né? Novos, né? Aliás, ele tem um elenco agora na mão, né? Dois ótimos goleiros, tem vários zagueiros, tem... 3 meias, 4 meias. Então, ele tem praticamente, se você for ver, ele tem dois times pra disputar aí. Dois times bons. Não é ruim, não. Bem melhor que ano passado. Mas, porra, não tenha dúvida aí. Os dois times do Palmeiras hoje, claro que um titular vai ser bem melhor que o reserva. Mas você pega o reserva hoje, já vai ser um time melhor do que do Palmeiras no ano passado. Oswaldo hoje, ele tem tudo o que um técnico quer ter, velho. Que é o elenco. Ele tem time, ele tem tranquilidade. E é o que Mais ou menos, hein? Já começaram a buzinar. Sim. Não, buzinaram, mas... Não, mas aí você tá falando de torcida. Você tá falando lá, o cara que manda é o cara que tá dando tranquilidade pra ele, velho. É isso aí. E tá tendo suporte da gerência lá de futebol. Quer dizer, meu, o cara não tem o que reclamar, velho. Não. E posso falar uma coisa, Dodô? Que... Ele tem reservas à altura, né, velho? Então é tudo que o treinador aqui, precisa. Apareceu no Twist, eu não sei se é papo de mais, algumas pessoas na disseram. Onde apareceu? No Twist, né? É Twitter. Twist é outra coisa. Não sei se é verdade isso, eu vou falar porque eu li aqui. Ele estaria tentando aquele Giovanni dos Santos lá do... que joga no... Que Giovanni dos Santos? Era... mexicano lá, mano. É, não é do Santos o time, é o mexicano, que era brasileiro e virou mexicano. Qual o nome? Giovanni dos Santos, é filho do jogador aí. É que esse cara é falado, é comentado há anos e anos. Mas é bom ou não é? É bom, bom jogador. Futebol brasileiro acho que ia dar um caldo. Olha, Domênico, eu vi muito pouco. Parece ser um bom jogador. Algumas pessoas disseram aqui, as pessoas que acompanham o Palmeiras, eu vi. Agora, não sei se é verdade, ele nem jogaria agora. Eu não acredito nem que o Palmeiras, nesse momento, tá pensando em contratações. Mas é bom falar. O Sombra tem razão. Eu acho que as contratações se encerraram, não é possível. E outra coisa, a última contratação foi o Cleiton Xavier, porque era o Cleiton Xavier, senão não vinha. Olha, o Gustavo Vieira, né? Diretor de futebol de São Paulo, que teve aqui essa semana, aliás, teve uma participação sensacional, é um dos caras que vive nos bastidores do futebol. E o que ele falou que acontece, às vezes, no São Paulo, é o que acontece em todo o clube. Ele falou assim, às vezes a gente abre jornal ou lê na internet e dá risada. sobre tem coisas, muita coisa que falam. Especulações, que o cara fala assim, cara, mas isso não existe. Surgiu da onde, né? É assim, sabe, uma coisa que simplesmente não existe e que tá lá, não, olha, o clube sondou, o clube quer, o clube tá negociando. Muita coisa jogada de uma maneira... Ronaldinho Gaúcho estavam comentando aí, né? Que não sei, que não lembro qual time aqui, que possivelmente... Palmeiras. Pô, nada disso. O cara tá indo lá pra Casa do Chapéu, lá não sei aonde. Ele quer dinheiro. É verdade. Ô, Rodrigo, bom carnaval pra você. Tudo de bom aí. Bom fim de semana. Obrigado por ouvir o Estádio 97. Obrigado, Sobral. Queria falar aí que ano passado eu liguei aí, o RG tinham acabado de contratar o Leandro Damião. E o RG tava todo feliz, aí ele perguntou o que que vai ser o Leandro. Eu falei, vai ser pior que pato no Corinthians. Acho que acertei. E queria dar um abraço aí pro meu filho, que é a terceira vez que eu ligo, é a primeira vez que ele tá ao vivo. E vocês são demais, cara. Eu queria falar que só a nova linha Bozano me proporciona um barbeado fenomenal. Te garante o barbeado fenomenal, ganhou um kit Bozano. Me garante, é isso aí. Tá bom? E é isso aí, continue assim mais 20 anos, cara. Valeu. Opa, depender de nós, mano. Sem, né? Sem depende, ela tá bom. Depender do Pedrão. Ah, só 20 não, eu quero trabalhar até morrer. Um negócio importantíssimo, Sobra. Chupa, mano. Vai, sensacional. Pro inferno. Carnaval ainda? Abraço aí, garoto Milani. Galera aqui no estúdio aplaudindo de pé. No carnaval? Vai, Mané. Eita, mano. Tomara que um daqueles carros alegóricos aí passe por cima de você. Não, é isso mesmo. E tomara que o médico que for te atender esteja bêbado. Isso aí não pode voltar. E tomara que ele ampute a perna errada. É isso mesmo. Isso aí, tomara, pode voltar, mano. Não Vasco, pode não, Matheus. O Vasco Santos contratou o Falcão? É, pro showball. Showball. Ah, pô. É. O showball. Pensou? Um abraço, Rodrigo. Manda um eu amo ela pra minha esposa, que seu nome bate. Tatiana. Ai, Lida, que pau mandado. Vai, maluco. Apresenta a Maria da Penha pra ela. Como que é o nome dela? Quem fala? Como que é o nome dela? Tatiana. Essa mulher ainda é viva, Sombra. Opa, vai recebendo um cartãozinho tapa na camuça. A Maria da Penha, que dá nome à lei, a mulher é viva? Não tenho a menor ideia. Ah, você nunca leu a respeito. Só perguntar pra quem mora na Penha. Não, é verdade. O RG, você que é um cara que acompanha as leis desse país, você que é um cara que é um estudioso. É viva. Essa moça é viva ainda? Sim. Não, mas você tá chutando, você tem certeza? Me perguntou, tô respondendo. Você me pergunta e responde. Ué, mas é que tá, tô perguntando, Katsu. Se você é que tá convicto disso. Tá duvidando, disso. Katsu. Você então pode estar jogando aí, tipo, mas pra torcida, pra Maria falar assim. Existe um Benjamin de Higienópolis. Existe, mano. É a contramão da história. Mas você viu que pau mandado esse maluco aí? Ai, minha mulher vai me bater, mano. Ele falou isso? Falou. Não falou isso. Falou, você acredita em tudo. Com essas palavras. Isso é modo de dizer. Ele falou, você é agredido mais uma vez pela minha esposa. Não. Ele falou isso e você não imagina o que ele pensou. Mas isso aí é modo de dizer. Ah, não. Vamos a mais ouvinte. Modo de viola. Deixar de acreditar em tudo. É o momento sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, nos postos Shell e até no táxi. Sem parar em todo lugar. Altaque morreu, Domingo. Quem? Altaque. Morreu não, foi morar no céu. Ah, então Tomi Altaque, mais de 100 anos. É. 101 ela tinha, né? 101. E eu vi uma entrevista dela ao 100, tá melhor que nós, tava melhor que nós. Pô, ela mais lúcida mesmo. Ela era bisneta, tá aí o Kono, né? Imagina, a Tomi Altaque com 100 anos na entrevista que eu vi, muito mais lúcida que o Domênico. Ô, oh, que isso? Não, se você assistir, você vai concordar que comigo. Que isso, mais lúcida que eu? Você tá louco? Ela era bisneta, daí o Kono. Né? Fora, é a mente criativa, né? Não existe pessoa mais lúcida do que eu. E mais tranquila e calma e serena do que eu. Não e começou, e começou a se dedicar à arte aos 40 anos. É verdade. Olha aí, mano, tá em tempo. Pô, eu só faço arte o dia inteiro. É, aos 40 anos. Alô? Alão? Alô? Quem é? Alô, quem é? Ronaldo. Ronaldo do que, Ronaldo? Ronaldo Ruiz Amor Martins. Amor? Amor? Ela tem nome de paçoca, Ora, mano, que é isso, paçoca. Mano? Paçoca. Tem uma paçoca, amor. Você nunca comeu uma paçoca? É uma delícia. É boa, mas paçoca. Mas é o paçoca ou paçoca? Que o carnaval não faz, hein? Aqui não é Bambi, não. Aqui não é Bambi, não. Mas foi por isso que eu falei. Ô, velho, aí, quantos anos você tem? É, percebi. Quantos anos você tem? Hã? 36. RG, 3.6 aí, hein? Pô, se ele falou, eu tenho que perguntar. O quê? E quando você amou o Martins, ele achou bom? Ah, sensacional! Eu gostei dessa, me deixou louca. Eu gostei dessa. Não foi gostar. De um jeito, foi de outro. Você mordia, passou o carro. Eu morderia a teta do Martins e do RG. Ele tem amor no nome, Aguinaldo. É. Eu vou lamber o culote do Domênico. Olha só, meu louco. Meu Deus, agora deu um susto aqui. O Domênico tem culote? Nossa. Da Domênico, eu vou com tudo. Ah, essa você pode ir lá. Dá uma beijada. Essa eu não sei quem é, mas aqui esse vai dentro. Nossa, nossa, o culote do Domênico agora me deu até um branco. De entupidor. Tenta a sorte. Nossa, vai ficar sem dente, mas não vai conseguir. Tenta não. Tenta a sorte. Não tenta não. Qual que é o bairro aí, velho? Melhor não tentar não. Tô muito tentando. Ah, como? Vila Matilde. Pô, o cara tá... Ô, Ronaldo, você está acompanhando, nos ouvindo através da internet? Putz, aqui, mandou. Não, tô telefone. Telefone? Ura? Com todo esse atraso? Meu... Cadê? Tá na Amazônia, velho. Onde você tá? Você tá na telefonia de 1980, cara. É. Qual que é o time aí, brother? Tá ruim a ligação mesmo. É o discado. Mano. Sobe o hino, mano. Sobe o hino. Todo poderoso. Todo poderoso o quê? Timão, lógico. É, porque tem uns embalos. Você faz só tem um pau, ué. Mas deixa você pagar pau, fala aqui, todo poderoso São Paulo. Não, Deus, muito... paga pau, fala não, todo não, poderoso nunca Verdão, vi cara. Fala, é porque você não frequenta o programa, já falaram inúmeras vezes. Nunca falaram. Tem um monte de pagar pau aí. Fala aí do todo Fedegoso. Ô, amigão. Ronaldo? Tá difícil. Tá difícil. Abraço. Manda abraço, Ronaldo. Vixe, amigão, a ligação tá um pouco complicada, mano, mas faça então as suas considerações aqui. O que você acha do Coringão pra esse ano? A sua expectativa, o Wagner Love se apresentando agora, o Guerreiro que não sabe se fica ou se vai. Fala cara, tudo de uma vez. Isso. Vai. Acho que o Wagner Love vai dar liga, hein, mano. Vai entrosar agora no sábado. Nossa. E quarta-feira vai fazer uma boa partida contra o São Paulo. Que ele vai se entrosar bem nesse time aí, que aquele meio de campo nosso lá, acho que ele vai estar bem servido e vai. O cara sabe fazer gol, tem o faro do gol, então não tem jeito não. Nosso meio de campo é bom também, então acho que ele vai corresponder às expectativas aí. Tomara a Deus, eu acredito nisso também, espero que ele faça isso, véio, porque ficar na dependência do Guerreiro, que não sabe se fica ou se vai, é embaçado, né, amigão? Você acha que o Guerreiro fica ou que ele vai? Não dá pra ficar. Eu acho que ele tá blefando, mano. Acho que ele tá falando que vai lá pra Alemanha, né? Mas eu acho que não tem proposta não, cara. Acho que ele tá blefando, acho que ele vai acabar ficando no Corinthians. Agora com o novo presidente aí, acho que ele vai acabar negociando. A não ser que ele não esteja blefando, mas acho que ele tá blefando, viu, mano? Mas dependendo do que o Wagner Love fizer com a camisa do Corinthians, cara... Eu acho que a diretoria do Corinthians deveria falar, Guerreiro, sabe aqueles 5 milhões que a gente propôs pra você? Não. Corta pra 3,5 porque a alta do dólar inflacionou o mercado aí, ó. Se quiser 3,5 e desse por satisfeito. Se não quiser também, tchau e bens. Ou não? Não faz isso. É isso, lógico que tem que ser, Domênico. O clube precisa parar de ser refém desses caras. Vai? É a lei da oferta e procura, né, mano? Se depois do carnaval ficar aprovado que ele tá blefando, e o Wagner Love, por exemplo, destruir contra o São Paulo, vai ficar feio pra ele, hein? Também acho, mano, mas vamos que vamos. Não vai blefar, gente. Vamos torcer aí. Daquele jeito. Então quer mandar um abraço pra alguém, amigo? Deixa eu fazer um merchan aí antes. Pode falar. Só a Bozano garante um barbear fenomenal. Boa. Tem um kit da Bozano, tá bom? Beleza. Um abraço aí pra toda a galera lá da Via Varejo, pro Bete Palmeirense, Chupa Bete. E vamos lá, Coringão. É, sábado e quarta. Vamos que vamos, mano. Um abraço. É nóis, velho. Tamo junto. Obrigado pela audiência, parceiro. Valeu. Valeu. A participação do Ronaldo aqui na sequência Sem Parar do Estádio 97. Agora eu vou falar com você do Sem Parar. Essa santa ajuda no dia a dia para economizar tempo e facilitar os pagamentos. Por exemplo, carnaval tá chegando. Carnaval tá aí. Hoje, tanta gente pegando estrada. Sabe quando chega esse feriado prolongado e você vai pegar a estrada? O trânsito fica bem mais congestionado. E aí, quando chega o pedágio, aquela fila quilométrica. Com o Sem Parar, você passa pelas faixas exclusivas, sem filas, sem estresse, e chega mais rápido no seu destino. Sobra muito mais tempo para você curtir a praia, o churrasco com os amigos. Não vai perder tempo. O Sem Parar ainda ajuda você a traçar sua rota de viagem. É, ajuda sim. Baixe agora mesmo o aplicativo Sem Parar e veja o melhor caminho e quanto vai gastar nos pedágios. Muito fácil, aonde quer que você vá. Sem Parar, sempre com você, em todo lugar. Mandar um abraço gigantesco aí pra Priscila Feck, o lado Sem Parar. O Jeová, velho, o Jeová que é teu fã. O Jeová, Santista gente Jeová. Jeová, gente finíssima, é isso nóis, aí. Jeová. Priscila, valeu, Jeová, obrigado. É isso aí, galera que sempre acredita no Estádio 97, lado Sem Parar. É até um bom ter um patrocinador que a gente sempre já usava antes. Exatamente, é mais fácil. E olha, e você que vai entrar agora no carnaval, você vai ver o que é bom Sem Parar, velho. O que é bom. 2 milhões saindo de São Paulo, você imagina você chegar no pedágio, aí você tá, o seu lado tá livre, você fala, puta, eu tenho que separar, graças a Deus, meu. É. Ah, eu passo mostrando o dedo, velho. Não, passo assim, fala tchau. O dedo polegar, gente, assim, ó. Vocês também? Lógico. Vai mostrando o dedo. Que dedo? Vocês também? Vocês são mente poluída do cacete. Fala aí, moço. Agradecer, Sombra, a Raquel Menezes aqui, que mandou informação pra gente aqui, ó. Falou que a Maria da Penha é viva assim, tem 70 anos e ouve o Estádio 97. Não ouve. Ouve sim. Não, e o Pedro Batista aqui também, falando que a Maria da Penha é viva assim. Pô, mas eu falei, mas depois, que ela é viva. Depois de ficar deficiente por causa das agressões que ela sofria do marido. Ela trabalha e faz palestra sobre a violência. Tá bom? Valeu, Pedro. A notícia completa é essa, mano. Maria da Penha, Maia Fernandes. Ah, você foi buscar, né? Você não tá com vídeo. Pra ler pra você. Ela é biofarmacêutica. Biofarmacêutica. É, brasileira. Ela pode fazer uns venenos pra auxiliar e ela lutou pra que seu agressor viesse a ser condenado. Quantos anos ela tem? Hoje ela tem 70 anos. Ó. É. Maria, abaixa a cabeça aí, Maria. Olha o avião do Estádio 97 passando, ó. E nesse eu vou. Que... Esse avião é bonito, hein? As cores da Singapura, é azul maravilhoso. Show de bola. Que beleza, hein? É esse mesmo, Estádio 97. Historinha. Sempre aqui na... já vamos ouvir a historinha, Porque agora tem uma outra historinha. Porque hoje, eu falei aqui pro Domênico, falei aqui pro Portuga. E ele ficou sabendo que eu ia trazer a gravação. O que que foi? Ele vazou. Veio com uma historinha que tinha que empurrar o merendeiro lá da escola de samba. Da Vila Maria? Não é, sobre. Eles vão montar um carro alegórico em cima dele. É em cima dele que monta. Eu abri ala. É. Vamos colocar uns caju na cabeça dele. Porque em cima da mulher dele vai destaque. Ele vai de baiana, gente. Fala sério. Respeita. Aí, que eu falei assim, porque o Portuga, qualquer argentino, ele vai que é bom. Ah, é o Barradão, é bom. O Centurion, é bom. Qualquer coisa. Ganhete era sensacional, nossa. Valeu, você falou que o Te Federico era bom. Daí valeu. Mentira, Mas a nossa produção, a nossa incrível produção. Que ganhou o melhor produção de programa esportivo. Melhor produção de programa esportivo do planeta. Ganhou. E 2 prêmios esse ano, hein? Achou essa gravação. Replay do estádio. Replay do estádio. É isso aí, mano. Replay do estádio, certo? A gente tá analisando um jogador que não é uma contratação fácil, porque esse cara na Argentina tá sendo olhado por muitos aí. Chama Matias De Federico. Esse é um jogador de 20 anos de idade, joga no Huracán da Argentina. E o apelido dele lá é Novo Messi. Esse jogador é Matias De Federico. 20 anos. Há europeus olhando também. Vai ser muito difícil, né, infelizmente? O apelido dele lá é Novo Messi. Ele é muito acima da média, ele conseguiu fazer com que o Huracán, um time muito pequeno, tradicional, mas pequeno, chegasse a disputar as finais. Ele é muito bom jogador, é um meia de rara habilidade mesmo, ele é muito bom jogador. É a maior joia do Campeonato Argentino, é esse cara aí. Aí não dá, hein? Vocês entenderam por que o rádio é importante? As coisas ficam gravadas. O rádio tem memória. Ele falou, jamais falei que De Federico é bom. Ele falou assim, não só que é acima da média, que tem rara habilidade. É um craque, ele deu a entender que é o novo Messi. E depois ele ainda... Não, e quando ele vai fazer alguma crítica em cima do De Federico, o Motti, ele fala, porque a mídia ficava pregando o cara como novo Messi, Aí, ó a mídia que pregava que era o novo Messi. Olha, o filho do Portuga com 3 anos de idade, ele fez assim, ó, pôs a mão no rostinho. Ele fez assim, balançou a cabeça negativamente. Aquele emoji lá, que você põe assim. Esse foi. Portuga, mas fica frio, você fugiu agora do replay, mas segunda a gente tá no ar. Ah, sim. Tá no ar, sim. Olha, queria agradecer, inclusive, porque o nosso ouvinte Daniel Uerrara... Passou certinho. Olha o que o ouvinte do Estádio 97 é uma coisa impressionante. o cara lembrava do dia que o Portuga falou isso. Caraca. É, mas a memória do rádio é o ouvinte, cara. E como nós temos tudo gravado do Estádio 97 de década... É o processador. Não tem fomos jeito. Buscar e tava lá, registrado na história. Falou, isso foi falou, tá dia falado. 10. Ó, isso aqui, essa declaração do Portuga... Foi no dia 10 de agosto de 2009. Caraca. É. 4 anos e meio. Meu quatro Deus. Anos e meio. Parabéns. É melhor falar qualquer coisa. Ele fugiu, mas não vai poder fugir sempre. Nossa. Não, mas dá uma segunda oportunidade. Vai vendo. Você vai perguntar de novo não, pra ele. Não, eu tenho medo dele falar do Centurion. É legal você perguntar. Porque qualquer mas coisa... Pergunta de novo, aí você pergunta. Você tem que perguntar e ver qual é que é. Aproveita que ele tá no metrô ainda, põe aqui, ó. Aí você põe um negócio. Aí você pergunta. Tudo bem que ele vai ser avisado, alertado agora. Ah, é uma enchente. Estádio 97, oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora eu quero saber... Qual é a tal da historinha? Ah, adoro. A historinha... Pera, deixa eu pegar aqui. Trilha, por favor. Isso, beleza. Historinha com o Marcelo presente? É isso aí, meu camarada. Na verdade, é o seguinte. Eu já tô de saco cheio, Soma. Não. Porque eu sou um cidadão de bem. E as pessoas falam que o Marcelo só fala de tragédia, de morte, das coisas todas. Então... Eu peguei aqui na internet, vou contar a história aqui pra vocês. Peguei a mas é uma história cruel? Não, na historinha dos três porquinhos. Dos três porquinhos? Porque dizem que eu não sei falar de coisas que não é de tragédia. Então eu vou ler pra vocês a historinha que eu peguei num site infantil, que é a historinha dos três porquinhos. Vou ler. Vamos lá então. Percival de novo aqui me ajudando, né, Percival? Tá bom, vamos lá. Era uma vez... A história dos três porquinhos. O que aconteceu? O primeiro fez uma casinha de palha. Sim. O segundo de madeira. Sim. E o terceiro uma casa de cimento. Aí eu lhe pergunto, isso já não mostra a diferença social no Brasil? Porque se um tem de palha, o outro tem de madeira, o outro tem o quê? De cimento. A cada dois miseráveis tem um rico. É isso que acontece no Brasil. Não, continua a história. Daqui a pouco ainda vou mostrar imagens da criança que escondia a pedra de craque debaixo de um chapéuzinho vermelho. Não. Daqui a pouco você vai acompanhar aqui. Vai vendo. Aí um dia, só vamos... Vão acompanhando meu raciocínio. Fala, aqui, vai. Você pode... Tomando você qualquer coisa que veio lá da periferia e venceu. Com ascendente. É, exatamente. Você venceu. Então você daqui a pouco qualquer coisa quiser comentar, comenta. Vamos ver. Aí um dia o lobo passou, né? Assoprou a primeira casinha que era de palha. Destruiu a casinha, obviamente. O porquinho fugiu. O porquinho que não era o Domênico. Era não o era o Domênico. Não, nem o Rudy Landucci. Nem o Rudy. Fugiu pra ser nem o Adriano casa. Pagani. Aí o lobo chegou, deu os dois sopros, derrubou a casa de madeira. Não. Aí os dois porquinhos que não era Domênico, nem Rude, nem seu nem Adriano nem, Pagani. Nem Pagani, nem ninguém. Correram pra terceira casa que era do quê, meu camarada? Vem, Percival. Cimento? Tá bom, era de cimento, aqui, tudo bem. Alvenaria. Aí o lobo chegou lá, assoprou pra terceira casa. Como é que ele fez? Pegou, assoprou. Nossa, com essa força. Aí chegou uma hora, o que que ele imaginou? Não que vou derrubar isso. O que aconteceu? Os porquinhos vão viver. Aí eu lhe pergunto, o que tá acontecendo fez? Em São Paulo? Mas... Crise hídrica. Então, o que que o lobo pensou? Eu vou ficar na espreita? Tocaia, na tocaia. Na tocaia, exatamente, falou bem. E uma hora os porquinhos vão ter que sair pra tomar água. Eu pego os porquinhos e acabo com eles. Não deu outra, 3 dias depois. Os porquinhos saindo de casa pra pegar água. O lobo mal foi trucidou completamente eles. Resumindo, é a crise hídrica causando mortes em São Paulo. Aqui não é só você tragédia, é um doente, não, meu. É um louco. Você é um débil mental, vou falar uma coisa. Sensacional, olha, os três porquinhos, sensacional. Daqui a outro dia eu vou contar pra vocês a história. Da Branca de Neve e os sete cafetões que cuidavam dela. Sete cafetões? Exatamente. Depois eu vou contar. Sensacional. Palmas pro Marcelo presente. Palmas pra mim. Boa, Marcelo, boa, Marcelo. Boa. Boa, Marcelão. Muito bom, muito bom. Estádio 97, oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado se o medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Estádio 97, que também tem oferecimento de Bozano, mano. Opa, é isso aí, Sombra. A galera se preparando aí pra viajar. Carnavalzão já aí. Tem que estar barbeado, hein, velho? É, senão você não vai pegar ninguém, cara. Já é feio pra diabo. Se não tiver bem barbeado, tá ferrado, velho. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens para o homem se cuidar, cara. São produtos para o barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que protege e hidrata a sua pele. Tá certo? Você vai ficar com a sua pele lisinha, lisinha, lisinha. Parecendo a perna do Rudy. O pupunha. Olha lá. Perninha do pupunha aqui, ó. Nossos Rudy lá do com isso. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. Pra você deixar seu cabelo do jeito que você quiser. Aquele topetão, tá certo? Aquele cabelo calopsita igual o Neymar. É, RG, aquela franja pro lado. É isso aí, velho. E além de tudo isso, cara, a Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção, que oferece muito mais performance para o seu dia a dia. A nova linha Bozano garante para você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. É isso aí, Motinha, notícias do Tricolor, Motinha. Atenção nas estradas. Que atenção nas estradas? Meu, você tá Valendo aqui, quem tá aí com você? O Tobias, o calção? No trecho de Bertioga, 12 quilômetros de condicionamento. No trecho de Bertioga, 12 quilômetros de condicionamento. Você quer ajudar o povo? Você fala, nego, você tá viajando, vai pegar um trânsito do cacete pra onde você for. Imigrantes, 8 quilômetros de condicionamento. É, Anchieta. Deixa eu ver. Anchieta tá, ainda dá pra pegar. Anchieta tá dando. Tá dando. São Paulo, 250 quilômetros de condicionamento. Não. Nas ruas? Sim. Certo, e avenidas também. Sim. Então, São Paulo, Tricolor. Quantos quilômetros de congestionamento? Olha, tá bem embaçado, hein, mano. Tem que, né, fluir, tem que fluir. Você tá brincando? Tem a tal da Avenida Reinaldo, ali o trânsito flui. Ela caiu outro dia, você viu? Avenida Reinaldo? Giovânio, Meu Deus. O cruzamento com a Giovânio? Eu vi, um buraco. Você viu o buraco ali? Cruzamento com a Giovânio? É. Mas a avenida foi interrompida e foi do Centurion. Do Centurion. É, não vai jogar contra o Corinthians, né? O que aconteceu, hein? Não vai jogar contra o Corinthians, né? Porque ele pegou dois jogos de suspensão aí. São Paulo tá aí tentando reverter aí, né? É, tá tentando, mas é difícil. A gente sabe, né? Porque a Conmebol não... A gente não fala em castelhano, fica complicado. É, muito complicado, né? Isso aí veio lá de 2013. Ninguém sabia, nem, acho que nem ele sabia, né? E o Muricy falou que vai usar aí no jogo do Bragan Times aí um time misto. Certo. Um mistão aí, porque... Onde é o jogo? É lá em Bragan Times. Pô, o São Paulo só joga fora esse torneio? Fazer o quê? Ah. E é isso, Cefinho. E o Carlinhos ainda não deve pegar também o Corinthians, viu? Ainda não tá pronto. É verdade, eu tava lendo uma matéria do Lance Net falando aí do Centurion. O repórter fazendo elogios aí ao perfil do Centurion. Uma pena que ele não possa jogar aí no começo da Libertadores. Pelo perfil do que dizem, um jogador que seria extremamente importante. Aquele jogador que pega a bola, toca e sai pra receber na frente. Olha, eu tenho conversado com alguns amigos meus falta... que tá cobrindo. Tá falando muito bem do menino. E isso é uma coisa que falta muito no São Paulo, que é o que os argentinos fazem, o famoso toco e me voe. Assim. Né? É, no São Paulo a gente vê muito, eu toco e permaneço. Como assim, cara? Toco e fico. É verdade! Os caras pararam. Fica lá no meio da área. Luiz Fabiano, que nem um boneco de Olinda, no meio dos zagueiros. É. Aí fica lá os mané no meio do campo, que apesar de terem qualidade. Toca e permaneço. Pô, toca e sai na frente pra receber. Que porra de futebol é esse que você joga aí? Toca e permaneço. Toca e permaneço. Tem que toca e sai na frente. E aqueles que correm. Meu, deve ter. Você já assistiu aquele serial Under the Dome? Sim. Você já viu isso aí? Mas o cara não sabe. Quando o São Paulo joga, a depressão que na área adversária tem um domo que os caras não podem entrar. No ano passado o Palmeiras fazia. Porra, vai pro inferno, meu. Eu tô treinando onde, meu? É. Ano passado o Palmeiras fazia o toque e me cago. Toque e me cago. É verdade. O cara fugiu do jogo, Domingo. Fugia, ora. Pô, feia e coisa, o pior é que é assim, toca e me cago e depois fede pro torcedor, né? Bora, seguinte. E o São Paulo e a pênalti chegaram num acordo aí, chefinho. Certo. E o fim do contrato em abril mesmo, no fim do Paulista. É, dizem que a empresa norte-americana, Under Armour, deve já começar aí próximo em abril, maio, né? Sim. Tá certo. E o boato aí do... Eu não me apego a marcas. Sim. Não me apego a marcas. O importante é que tenha um relacionamento correto, transparente, entre os dois lados, que seja bom fornecedor para o São Paulo, que o São Paulo também haja de maneira recíproca com o fornecedor, né? Porque esse tipo de entreveiro que aconteceu entre São Paulo e pênalti não é bom para a imagem do São Paulo. Não sei de onde nascem as, de onde nasceram os erros, mas esse tipo de situação não é bom para o São Paulo como empresa. Como empresa. Que amanhã os negros depois podem ligar lá nos caras. Como foi a sua situação lá? Ih, não foi. Ah, pense bem, entendeu? Isso não é legal. Você tem que deixar sempre. É verdade. Você tem que deixar sempre um ritual importante. Portas abertas. Não é complicado. Ô, ô, Mota. Eu. E o Santos, Mota? Você que não gosta de falar do Santos. Não gosta? Ah, é. O Santos, olha, o Mota nasceu em Santos, torceu pro Santos até os 19 anos de idade. Não, tá louco? E você vai negar que você sentava no colo do Chulapa quando ele jogava no Santos? Não, mas eu tinha 9 anos de idade. Não importa. Aí você tava fazendo o quê na concentração do Santos? A minha tia tinha pensão. Já expliquei. E ela babava ovo pro jogador do Santos. Não, minha tia tinha pensão. Você ia lá atrás do... Com 9 já sentou? Você sentava com 9? É. E ela pegar autógrafo do Camanducaia, do Maurício Copertino, é. Não fala do meu tio assim. Chulapa é mito. Vai, Matinho. Ô, RG, aconteceu uma coisa estranha hoje, né? Qual? Antes, esse Huracan que a gente tava falando aí, né, do DVD Frederico aí. Que segundo o Portuga revelou um jogador que é o de Frederico era acima joia, da média. A joia acima da média. A joia, acima da era, falou a joia. De rara habilidade. É. O cara arruma também porque quer, né, velho? Escreveu pra Tito, RG, no campeonato, a gente ia pra jogar. Libertador, só que o Santos não tá sabendo e não liberou o jogador. Não avisaram. Ninguém tá sabendo de nada. O Santos falou: não temos nada. É o Huracan? Sorte do Huracan. Foi o que o RG falou no começo: pô, leva pra lá, deixa ele. Pô, mas também vou pôr o jogador e nem sabia. Que mais? É isso. É isso? É. Então tá bom. É isso aí, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. Gostaria de dizer que segunda-feira estaremos aqui ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo. Dá alguns abraços aqui, Sombra. Primeiro... Eu também tenho depois também. Pra quem? Olha aqui, ó. Quero mandar um abraço aqui. Primeiro, desejar um feliz aniversário pro papai, que faz aniversário amanhã. Mas não teremos... Parabéns, Chicão. Parabéns, seu Chico. O papai, vou mandar um parabéns pra você, RG, já. O RG, não parabéns, velhão. Mas meus parabéns antecipado, RG. Obrigado. Mandar um abraço aqui, carinhoso também, pra Flávia e pro Marcelo. Marcelo Gianessela Muniz. E fazem um ano de casados. Eu fiz o casamento deles um ano passado, aí, já deu um ano. Tá já deu um ano, velho. Dia 15, no mesmo dia do teu. Já não tá mais na garantia, né? E engraçado, hein? Que é assim. Acho que é o primeiro casal que ultrapassa a barreira de um ano depois da festa do domingo. Não. Todos os casais. Ó, tem casal que eu fiz aniversário. Eu esqueci, eu confundi. É humano, o casamento que o humano vai, não dura. Meu dura, o meu esse meu, sim. O meu assim, casou comigo, não separa mais. O mano é mozica, e alguns casais que tem já filho de 2 anos de idade. Mas olha, o mano foi no meu, você sabia, já tô há 10 anos. Tá vendo? O casamento que eu fiz, a festa, tem dois, tem, mas, filho, ó, tem gente que tem filho de 2 anos de idade. Ô, Domênico, faz o pacote, por exemplo, pacote. Se o cara separar com menos de um ano, você dá 50% na outra festa. 50% off. É verdade. É uma boa promoção. Vai nessa também. No próximo casamento. Faz aí. É uma boa promoção. É um RG. Adianta eu fazer. O mundo moderno é isso aí. Não adianta eu querer fazer essa promoção que comigo casou, não separa mais. Então, mas é bom você fazer porque o cara sente uma segurança a mais. Hoje é aniversário do Igor Mendonça, um dos nossos ouvintes assim, mais. O slogan é muito ruim, seu Romano. O que foi? Comigo casou, não separa mais. Tem nego que vai agora falar, meu Deus, não separa mais. Ué, mas o cara quando faz o casamento, ele não pensa em separar, ué. Ah, só aquele momentinho. Ah, mas já se cerca de todas as possibilidades. É verdade. Deixa eu agradecer aqui também, Sobral, o pessoal da Hipermarcas. Se não fosse assim, não tinha comunhão parcial de bens, viu? É, também. Mas deixa eu agradecer aqui o pessoal da Hipermarcas aqui, que me mandou um kit muito legal. Valeu, isso, pessoal. É nóis. Mandar um beijo pro Marcos da Hipermarcas também. Extremos prestigiadores do Estádio 97. Eu queria mandar um beijo pro Marcinho e pra filha dele, Maria Luísa. Também aqui, menino, pro Rubens Júnior. E pro meu sogro, seu Chico. Parabéns. Estamos chegando pro aniversário. Como sogro, seu Chico? Como assim? Tá louco? Você falou do meu pai? Eu jogo sem a pé na tua cabeça. Você tá louco? É, o Aguinaldo fala vai do meu pai, festas, não que eu te Como é que é, RG? Enche os cornos. Festa que Aguinaldo vai, tem o grande momento da mordida na teta. Eu vou deixar o queijo só de lingerie hoje. Chamar o Bernardo Tetinha. Ah, Estádio 97 volta na segunda-feira. Repito, ao vivo, no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima. Acesse poloar.com.br. Também Grupo Ésser, o nome construído com história. Engove, vai pra balada? Bom, engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue, RG. É, e como é o Mota que gosta, Mota, quem é que ganhou a camiseta do estádio? Adoro, Daniel Pinto. Eita. Ganhou a camiseta do estádio. Ai, com saudade. Apoio da Fit Camisetas. Fitcamisetas.com.br. Todos que ligaram entraram ao vivo, ganharam os bonés Vista Aérea. Telefone 3037 boné. Vista Aérea lá do Roberto Toca, argentino. Podia ser eleito presidente de São Paulo, que quando chegasse Libertadores, presidente argentino ia quebrar todos os galhos. Libertadores, você tem que ter nego falando em espanhol, meu amigo, senão você tá ferrado. Um abraço, tchau. Todo domingo no Clubtronic, 10 da noite. Carl Cox play, and I have to say... Carl Cox com o Global. Energia. On the Beach, o festival Pé na Areia na Praia da Enseada, traz pela primeira vez Dimitri Vegas e Like Mike. 1, 2, 3, 4. Os Reis do Tomorrowland, ao vivo. Em show exclusivo no Carnaval, 15 de fevereiro, às 2 da tarde no Guarujá. Dimitri Vegas e Like Mike no Guarujá. Um festival totalmente pé na areia. Ingressos já à venda pela Ticket 360. Dimitri Vegas e Like Mike no Guarujá. É promoção exclusiva. Energia 97. Sou deputado federal pelo PPS Arnaldo Jardim. Diante da crise econômica, o PPS propõe controlar gastos públicos e aumentar o investimento. O governo Dilma continua gastança e aumenta impostos. Não é o caminho. O governador Alckmin diminui impostos, como fez com o etanol. Nisto acreditamos. PPS, Partido do Desenvolvimento e do Emprego. Arnaldo Jardim. Sam Smith. Energia. A Polo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com a Polo Ar. Oi, aqui é Grazi Massafera. Se você também tem cólica, não precisa esperar a dor ficar bem forte para você se livrar dela. A Atroveran age logo nos primeiros sintomas para que a cólica nem comece. Atroveran, tomou, passou. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Sua malhação pela manhã agora tem um novo aditivo. Energia Fitness. Trazendo mais energia bem cedo. Energia Fitness. Mixado pelos DJs Paulo Agulhari e Alessandro Santos. De segunda a sexta, 6 da manhã. Energia Fitness. Mais do que nunca, a energia que te move. Energia. Cash Cash. Like a lightning bolt to the heart. You woke me up. Energia. Sou deputado federal pelo PPS Arnaldo Jardim. Diante da crise econômica, o PPS propõe controlar gastos públicos e aumentar o investimento. O governo Dilma continua gastança e aumenta impostos. Não é o caminho. O governador Alckmin diminui impostos, como fez com o etanol. Nisto acreditamos. PPS, Partido do Desenvolvimento e do Emprego. Arnaldo Jardim. Sucesso de público em 2014. Ele está de volta. Ele está de volta. O Energy Club traz pra você Quintino. Quintino. Quintino. 13 de março no Energy Club. E mais. Os DJs residentes da Energia 97, Ronaldinho e Dimi Soler. E os DJs do Indústria. Ingressos online à venda a partir de 18 de fevereiro no site clubedoingresso.com. Quintino.

Night Sessions. Night Sessions. Night Session.